recomendação, tirar o cara dos caras do tubo. Me passa pro parque aí, eu vou te passar o que o Grão vai ficar fazendo quando der tempo lá no plano. Bem-vindos à 240ª ascensão de Jornada de Sangue. Bagazena, da hora. Bagazena, essa coisa. Tá marindo? Pô, oh, pra caralho. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Bom, na última sessão, a queda. Queda. Anix lá no alto derrubou um beholder, esperando que o beholder despencasse lá pra baixo, mas os beholders flutuam, feito bexigas. E a única coisa que aconteceu foi que ele perdeu 20 centímetros por ter queimado a largada. Não importou muito, no fim das contas, porque ele se esborrachou lá embaixo depois. E aí, ao sinal do Elder Orb, os beholders despencaram. Foram se espatifando lá embaixo. Um deles parou a meio centímetro do chão, do solo. O Onyx parou a um centímetro do solo. E um outro parou a dois centímetros do solo. Lá em cima, Celerin, ele fez uma jogada de mestre, uma encenação, como se fosse entendido do assunto, e conduziu todos os juízes a darem o mesmo resultado que ele. E assim, Onyx foi sagrado vencedor. Quando Onyx foi sagrado vencedor, a matriarca, cujo campeão tinha sido o verdadeiro vencedor da disputa, se revoltou e quis brigar com todo mundo. Isso despertou uma confusão na arena, beholders brigando. Usaram isso de forma de distração para vocês escaparem. O Onyx tentou olhar um beholder. Olha lá, sua matriarca tá brigando. E aí vocês escaparam da arena, fugiram sendo perseguidos durante um longo tempo, até que vocês finalmente ganharam as ruas da cidade e já estavam quase de saída quando vocês escutaram um ei, psiu, e pararam para olhar, para ver o que estava acontecendo, e descobriram que tinha uma gnoma encapuzada chamando vocês. Foram ver o que estava acontecendo e ela pediu ajuda para fugir daquele lugar. Pô, vocês já curtiu um gnomo que a gente ajudou, deu voto, né? Não é o gnomo, né? Eu tô confundindo. Confundindo lá com a Academia Arcana. Aquele maluco tava mexendo com os cristais. Com o pedaço de vôo devorar alimentos. Sim. Era o gnomo mesmo, né? Não. Confundindo. Não era gnomo, isso era tampinha. Ah. Não era gnomo lá. Bom, não, tô ligado. A gnoma disse que precisava de ajuda. Isso tinha sido escravizada. Porque... Cadê? Tá um azedo. É o tamarindo. Não, eu sei que é o tamarindo, o azedo não chega. Tô caçando. Tá azedo mesmo. O que é bom? A gnoma disse se chamar Karim. Tem os olhos meio fechados com gato. Por que será, né? Pediu ajuda porque fora escravizada pelos beholders. Quando a nave Spelljammer na qual ela viajava, que aliás será relançado para a quinta edição, quando a nave Spelljammer na qual ela viajava despencou nesse plano aí, ela e a turma dela foram capturados. Eu acho que o Jeff derrubou água lá. É, caiu água aqui. Foram capturados e escravizados. Ela pediu ajuda de vocês para libertarem ela, que ela indicaria um caminho seguro para a saída. Ela é uma inventora, cheia dos apetrechos não mágicos. Vai mais deitar. Tem uma bomba de leite agora. Cheia dos apetrechos não mágicos e disse que precisava de ajuda porque tinha um local que ela não conseguia acessar, que tinha uma amiga dela que estava presa. Valeu, garoto. Aí vocês foram até o covil desse beholder, uma sala de troféus cheia de pessoas petrificadas. A cera despetrificou todo mundo. Esse todo mundo era composto de 4 gnomos, um meio gigante da tempestade, um drow, um urso homem, ursos homem, e um modrone. Um meio gigante, é um cara de 8, né? E aí atrás de uma parede de pedra negra, que é aquela parede que é feita magicamente, só é dissipável com um campo anti-magia, né? usaram o olho do Onyx, foi, né? Dissipou a parede, saiu numa outra câmara, onde tinha uma dragonesa, uma draconata azul, que estava presa, acorrentada, e que... E no período fértil? No período fértil, todos vocês estavam. E que... Dos pilpivôs dele. É. E que... Brincadeira! É, tá de batalha de matriarca. Pelo menos um nascimento ocorre nesse dia, tava escrito. Ah, tem várias pessoas. Pode ser um dia que é beholder mesmo. Aqui! Ai, caralho! Aqui é o filho do meu. Papa! Nossa, olha o desenterrar. O que é isso aí? Desintegrar no dia seguinte? A fila do desintegrar. Não, o bonequinho já nasce como já? Berrou o dinheiro. Bom, quando ela viu vocês, ela meio que reconheceu vocês de alguma forma e disse que uma vidente tinha aparecido pra consolá-la e dizer que a ajuda ia chegar e que o Deus dos Dragões estava chegando pra salvá-la, pra libertá-la. O Deus dos Dragões, conhecido como Selerin ou Tezekar. Vocês não entenderam como que ela sabia da presença de vocês, quiseram saber mais. E a Seira usou a runa da mente pra entrar na mente dela. E a mulher disse que ele sabia que isso ia acontecer porque a vidente tinha dito isso. Caralho. A gente é meio invasivo, né? Eu pedi, eu não fiz sem pedir. Tipo isso. Bom. É tipo assim, ela aceitou achar. Sabe o que me lembra? Tropa de elite. Bom dia, posso visitar a casa do senhor? Pode avistar? Obrigado. Você lembra dessa cena? É basicamente isso que a gente fez, né? Podemos entrar? Obrigado, olha que você deixou, que bom. Bom. Nada. Seira entrou na mente dela, acessou as memórias dela, foi narrando pra vocês. E o que ela viu foi o seguinte: a dragonesa, depois de sofrer torturas inenarráveis, toda quebrada, toda desesperançosa, surge através de um portal no chão uma figura feminina, toda vestida, toda emoldurada em mantos grossos, que chega e diz a ela: ó, não se preocupe, tudo vai melhorar, você vai ser salva, o Deus dos Dragões está chegando, acompanhado de Ciere, Selerin, Murin, Anix e Griel. Juntos eles são os batutinhas. Ó, a pica dele, hein? Estou de duas vezes. A pica dele. É que é o avatar. Um é ele e outro é avatar. E a mulher, além de tudo, né? Acenou pra Ciere, como se estivesse vendo a Ciere. Como se soubesse que a Ciere ia bisbilhotar a mente da mulher. A Ciri viu que ela tinha marcas no rosto, tatuagens, e que essas tatuagens na verdade eram runas. Runa da alteração, runa do primórdio, runa do espaço. E como dessa mulher falava, ela emulava as vozes de alguns dos deuses de Arton, utilizando para isso a runa da alteração. E quando a Ciri sai, quebrou a conexão, o elo mental com a mulher, contou tudo isso pra vocês, e aí o Onyx e o Selerin puxaram seus conhecimentos e seus estudos pra tentar descobrir quem que é essa vidente. Descobriram o seguinte: quando o Onyx perambulou pelo deserto da perdição, era uma lenda local de uma vidente chamada Vidente das Tatuagens, né? A Vidente Tatuada, desculpa, que surge inesperadamente para trazer alento aos que estão sem esperança e dar conselhos. E o Selerin lembra que os elfos de Lenoren falavam da senhora das tatuagens, a senhora do destino, que fazia o mesmo tipo de coisa, né? Empurrava pessoas da escada quando elas estavam sem esperança. E a descrição dada da mulher reavivou uma memória dentro do Onyx, de quando ele visitou a cidade de Triunfos e ele se encontrou com uma vidente que tinha uma aparência bizarra, grotesca, da mesma forma, que olhou pro Onyx com seus olhos de universo e disse: você é aquele que atrai a desgraça. E aí a mulher desapareceu junto com a sua cabaninha, como se fosse engolida por um buraco negro, por uma singularidade. Cheguei lá, e aí, filha, beleza? É nada que eu vou ficar. Tchau, já é fora. Se nem essa mulher que controla o que ela controla faz o que ela faz, que escuta na minha presença. O Anix entrou na cabana da mulher, a mulher começou a gritar: comunista! Ô, loucura, que maldade. Mas antes eu saí com os pertences dela. Que isso? Eu falei que eu fui atrás de bomba. De golem. Mas você comprou assim. Ou você pagou? Você roubou? Paguei. Ai, que bom. Pagou sim. Eu bom, enfim, libertaram a dragoa. Libertaram a dragoa. Saíram com sendo guiados pela gnoma pelas ruas da cidade. E chegaram até a saída. Atravessaram os portões da cidade e finalmente conseguiram deixar a cidade dos Beholders, esse local divertido onde vocês estavam, esse local extremamente lógico. Aí lá fora, a dragoa virou pra vocês. Ah, não, antes vocês foram libertar uma outra pessoa, né? O amiguinho da dragoa, o Emog, que é como se fosse uma gota, um plasmoide dourado com asinhas e carinha simpática. É a gota mágica de São Paulo. Puta que pariu! Gota mágica de São Paulo. Gota mágica. Citou Cavaleiro do Zodíaco, ganha XP. Yes. Ah não, é Yu Yu Hakusho. Não. Não. É Guerreiras Mágicas. Yu Yu Hakusho é Audio News. Rio. Rio. Vocês agora estão nas ruas. Nas ruas. Vocês estão fora da cidade, né? De volta aos corredores da sexta camada do abismo. E a dragoa vira e fala pra vocês: eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. A vidente tatuada, quando ela me visitou, ela pediu pra eu alertar vocês quando estivéssemos fora da cidade, pra eu dizer pra vocês tomarem cuidado com as sombras. A sombra. Porque o perigo se oculta nas sombras. Eu não sei o que isso significa, mas ela pediu pra eu dizer isso pra vocês. E como tudo que ela me falou aconteceu de fato, já que vocês estão aqui, que o grande Deus dos Dragões veio me salvar, ela faz uma reverência, se curva ante o celeirinho. Então eu acho que esse aviso é importante. Alguma coisa muito terrível pode acontecer. Tome muito cuidado com as sombras. A vidente nem sempre é perfeita. Ela previu isso? Peguei seu nariz. Ela. Ela põe a mão assim. Sacanagem, põe a mão. Ela não previu isso, né? Eu não sei. Porque você tá de beholder. Tudo de beholder, hein? Se eu quero agarrar o nariz dela com o olho. Com a cobra. Fez assim, ó. Enrolou, deu um nó no tentáculo. Beleza. Achei que eu tava na minha forma, esqueci. Isso é engraçado. Arranquei seu nariz aí, metade do rosto. Arranquei seu nariz integral. Arranquei seu nariz e sua cabeça. Opa, e você inteira. Morbiode. Já viu aquela do meu depois de integrar o cara? Não, conta aí. Ai, caralho. Ok. Ela dá esse alerta pra vocês, quando vocês já estão fora da cidade, no meio dos túneis ali, tá? Assim, saindo da gruta e... tem vários túneis ali por onde vocês podem seguir. Parede adentro, chão abaixo, teto acima. Ah, quem sabe... Solta o candango que sabe mais ou menos onde é que é o lugar. Eu sei onde é o lugar. A gente chama a segunda opinião. O outro lado do escudo bom. O escudo bom? Do escudo reflete magia. É. Ignatrix. Isso. Solta o candango aí. Tá com celeirinho os tubinhos todos. Tá no iru. É. Fala delta aí, celeirinho, por favor. Solta os candangos aí. Só eu, né, o Draconato. Você vai soltar só eu? Você não vai largar nosso tubinho? A gente não tá fora da cidade ainda. Claro que tamo. Ainda não tá no corpo do Beholder? Ela tá presa? Né? Não, a gente já saiu. Já saiu? Ah, então... Bom dia. Não, pra mim a gente tava tipo na beira da cidade ainda. Não, né? A gente fora saiu da cidade. Da cidade, continuou mandando, aí a gente parou pra dar o recado. Já estamos arredores. Assim, a cidade ela fica numa gruta imensa. Tá? Vocês já saíram da cidade, atravessaram toda a extensão da gruta fora da cidade, em meio a estalagmites gigantescas, né? E chegaram ali no final da gruta, no paredão que delimita a gruta, onde vocês veem vários túneis que vão parede adentro, e túneis que vão teto acima e chão abaixo. Então vou soltar todo mundo. Ok. Solta todos dos tubos. Uhum. Griel, você sai do tubo. Parece que tá com perigo. Eu tava só preparado de sair meio que atacando se precisasse 30, né? Então, você olha e você tá num lugar estranho, Griel. Né? Há um instante atrás, você tava conversando com eles e combinando que você ia sair, entregar os itens pra todo mundo. Os itens do Celerim e sair já pronto disparando flechas. Ah, então joguei o item pra alguém, então. Os itens. Tá comigo. A gente vai falar, segura a emoção. Segura a emoção que tá segura. Pra você, Griel, é como se você ainda estivesse no meio dessa conversa. E aí você olha, confuso, ao redor, e você vê que você tá num lugar totalmente estranho. Olha pra trás e vê lá longe, no meio da gruta, aquela cidade. Como se vocês ainda estivessem indo pra cidade. Só que vocês estão de costas pra ela já. O que vocês fazem? O esse daí que sabe. Vou pegar a caminhada. É Ignatrix, né? Seu nome? Sim. Ele fala só em Dracônico. Só em Dracônico. Você fala Valkar? Ele não é de. O quê? Ele não é de Arton. Ele quer mais falar de Valkar. Você sendo deus dele, você não consegue conceder a habilidade de entender nossa língua? Porque aí eu preciso ficar traduzindo pra vocês. Não sei se todo mundo fala dracônico aqui. Eu falo, não tem problema. Ele fala. Guriel, você fala dracônico? Deixa eu descobrir já. Acredito que não. Bom, mas assim, pelo menos os demais também já não sabia, já tinha essa conversando. E acho que não deve ter segredo entre vocês, né? Então não quero que fique nenhum segredo entre mim. Dracão! Eu falo. Só o Chelsea que não. É? Só o Kart que não fala. Você não fala, Dracão? Caralho! Não senta em um lado só da cadeira, cara. Eu não sentei do lado só. Não fui eu, caralho! Que vitória em Cristo! Tá bem? Quer botar uma outra cadeirinha junto aí? Caralho, isso que é confiança, ele não dá a mesma. Quebrou só a vida, não, só virou. É assim, ó. É que às vezes você se puxa pra frente e entorta a perna, aí você senta e ela. Nossa, cadê o baixo? Quando a gente tá aqui, ela. Oi! Foi engraçado. Sabe o que foi agora isso aí? Scarpate. Scarchamp tava. Puta que pariu, mano. É da queda. Bom, vou fazer uma magia então, que todos compreendam que a gente conversa, pode ser? Pode. Já, vou fazer um compreender idiomas em área, pra pegar todo mundo. Tá? Não tem essa habilidade, porque é algo... Você não vai lançar a companhia de uma só no cara? É, porque aí o cara só vai entender. Não, porque todo mundo vai entender todo mundo, entendeu? Todo mundo tem necessidade de ficar trocando de idioma. Então qualquer coisa que falar... Se lançar só no cara, né? Mas tem outras pessoas. A gente vai entender o que ele fala e ele vai entender o que a gente fala. Tá, mas a gnoma, você entende dracônico? Não, mas aí se lançar no cara, o que o cara fala, a gente entende também, não é ou não? Mas ele fala no idioma comum. É. Hã? Ele fala no idioma genérico quando ele está usando. Dá um ponto heróico. Eu acho... E Anix acaba de criar uma nova magia. Babelfish. Boa. Pronto, agora não tem problema. Todo mundo entende todo mundo. Inclusive eles ali. E tá certo, a Dracona, a Gnoma. Fala, mas o que você fala, menino? Ah, tá. Qual que é o idioma, senhor? É, ele deixa os itens com a gente. Gnômico. Ah, tá. Parece Mostrar. Aliás, parece a língua dos anões. Lembra um pouco. É um pouco parecido, nós somos criaturas que gostam das pedras. Eu também. Já que vocês gostam das preciosas. Eles um pouco mais que a gente. Sim, as preciosas. Pedras preciosas são muito boas. Quem ia gostar de conhecer o Guteskin? Guilte quem? Guilteskin, eu conheci uma vez. Mas enfim, Ignatrix. Agora eu vou ficar assim. Sim. É, você sabe o caminho pro lugar que a gente tá tentando ir? Se é um lugar no pé dela. Escuro, onde os beholders vão e sofrem uma agonia severa. E nesse lugar em específico. Eu me lembro. O fato é que a gente tem que chegar lá, porque a partir de lá, segundo eles, tem uma pista por uma chave, né? É, pra chave. O que a gente tá procurando? É, não tá procurando, precisa ficar. Mas eu falei, não tem que ter segredos. A gente tá todo mundo aqui em prol de alguma coisa. Quanto mais aliados tivermos, melhor pra gente. Sei lá, por exemplo. Eu pergunto, vocês sabem o assim. Que tá acontecendo aí? Do universo destruir essas paradas? Ou não? Estão meio por fora da situação por causa aqui do. Eu acho que Ignatrix não. Ignatrix não. Com exceção da Gnoma, todo mundo faz carinha de cu de Rick e Morty. Eu olho pra Gnoma e aí, tá ciente ou. Esqueci o nome, moço. Karin. Karin, desculpa, eu tenho que. Ela põe uns óculos assim, né? Né? Examina você assim, levanta, né? Ela fala: bem, eu ouvi alguns rumores. São verdade. Os olhos tirânicos estavam comentando alguma coisa. Eu fiz algumas observações. Detectei algumas anomalias espaciais e. Eu concluí que estamos com problemas. Olha que bom! Você fez anotações? Posso vê-las? Sim, claro. Ela pega e tira um livro assim da bolsa dela, né? Entrega pra você. É um livraço assim, todo costurado à mão. Ok. Você pode voltar ao normal já se quiser. Não, tá da hora. Os telecinese. Ok. Rapaz, eu nunca li um livro tão rápido. Eu consigo ler as duas páginas ao mesmo tempo. E as anotações em cima também. E os comentários do diretor. Pô, eu podia ter feito isso pra aprender os tomos mais rápido, né? Marquei. Gastei aí um mês pra aprender essas porra. É, você não tinha pensado em virar binômio, né? Não, nem tinha essa possibilidade. Ah, não sei. Né? Ok. Amor, eu vou dar um resumão ali do que do que por que que tá acontecendo isso. Vou falar que é uma entidade aí que acordou. Certo. Né, que tá querendo destruir tudo e a gente tá numa missão ali pra impedir. Aqui, eles destruam tudo. Não, a queda. Aqui ok. Tudo que existe, né? Pergunto se ela nas andanças ou algum deles já conheceu as runas. Né? Ativa uma que eu tenho no corpo só pra eles entenderem o que é. Quando você ativa a dragoa, a. Como é que era o nome dela mesmo? Nainara, ela olha assim estupefata, ela fala: você faz algo similar ao que a vidente das tatuagens fez. Sim, ela tinha também. Sim. Eu vi. Ela tinha marcas que brilhavam como as suas. É, só que ela tinha mais que. Ela tinha algumas que eu não tenho. Sim. Incrível. Né? Bem louco. O que é isso, afinal? Eu quero pra você explicar. Ah, eu explico a maldição. Ok. Enquanto em termos gerais ali, eu tava explicada. Enquanto a Siri tá conversando com as meninas, eu tô conversando com a Ignatrix a respeito do caminho que a gente vai seguir. Certo. Realmente, sabe certinho como ir e tal. Uhum. Se há, bom, com certeza há algum perigo iminente no caminho. Certo. O Ignatrix, ele fala pra você assim, bem... Eu já passei por esse local estranho que você está dizendo. Eu e meus companheiros passamos por lá. Não nos atrevemos a entrar no local, pois era uma escuridão mágica que nem o campo de magia dos Beholders conseguia dissipar. E os que se atreviam a entrar lá gritavam em agonia e desespero. Sabe por onde a gente está indo? Eu sei. Eu me lembro vagamente do caminho até lá. Pelo menos próximo do local... Eu consigo levá-los. Então segue o barco. Ele começa a olhar os caminhos, tudo. E aí ele olha, determina. É pra baixo. E aponta um dos tubos que descem. Vamos descer? Bora. Enquanto a gente vai descendo, eu vou lendo as anotações da Gnome. Ok. Em relação ao que os observadores, os Zombieholders estão conversando sobre isso. Tem alguém que não voa? Todo mundo voa aqui, né? Sim. Tem algum grupo deles que não voa, amor? Todos. Menos a Nainara. Nainara voa, o resto não. O Drow levita. Ok. Se não tiver antimagia. Ok. O outro que virou bípede. O telecinese é alvo? Não lembro. Deixa eu ver. Sim. É alvo. Se eles querem ficar andando no túnel com a gente, ou se eles querem ficar no meu plano. Que linguagem é, na caixa ali. No seu plano? Ou no Iruíro, que é mais fácil. Tá, todos eles concordam em ficar no seu plano. Os gnomos, o meio gigante, o Drow, o ursos homem. Ficam fora aí a gnoma, a Karim, enquanto a Nick está estudando o livro. A Dragoa, a Nainara. E o Modrone. O Modrone vai andando junto com vocês. Já falou, ó. E a Nainara leva o Emog no ombro dela. E o Ignatrix, né, Tony? E o Ignatrix, sim. O Ignatrix não é do grupo, só tem por isso que eu não sei. Tem criaturas estranhas lá dentro, mas são criaturas pacíficas e não matem ninguém. Vamos trocar uma delas pelo caminho? Achei meio estranha essa frase, mas tudo bem. Por que você tá nervosa? Não sei, eu tô nervosa uns dias pra cá. Deve ser o ambiente, a casa de holders, né? Eu abro meu plano ali então, amor. Ok. Ele falou, pode entrar. Só não pode matar ninguém. Certo. Nem nada. Ok, você explica. Não deixa eles comer vocês. Explica tudo pra eles, né? Eles entram no seu plano, ficam surpresos com aquilo, né? E entram no local e ficam lá em segurança. Esses outros ficam com vocês. O Ignatrix, ele vai meio que guiando o caminho de vocês. E vocês vão descendo por esse túnel e seguindo o caminho que vem indicado por ele. A todo momento. Suponho que ele seja ao meu lado, eu quero ficar ao lado dele, só que eu vou manter meu olho de magia aberto e ativo o tempo todo. Caso a gente encontre alguma coisa vindo na nossa direção, então o campo de magia já vai fazer efeito. Eu consigo reconhecer que o campo de magia está fazendo efeito em alguma coisa que esteja por detrás de algo que eu não veja. Por exemplo, assim, nessa curva aqui tem um beholder que dispara magia. O olho de magia vai desativar, né, temporariamente a magia dele. Eu consigo saber que eu tô desativando alguma coisa? Não. Não tem como saber. Mas tá ativo. Pode tentar, mas assim, não é um negócio automático. Não é que nem os olhos da Sierra que o negócio tá brilhando e apagou. Não é assim. Tá. Bom, livro da Karim. Tá? Tomo enorme, costurado toda a mão, certo? E tem as anotações ali dos dias que ela passou nesse local aí, foram 30 anos, né? Que ela ficou presa ali. Era 10? 10. Não, 10, é. Obrigado. Confundi. E ficou presa ali 10 anos e várias anotações assim do dia a dia dela, né? E algumas anotações começam a falar, os olhos tirânicos estão em polvorosa. Né, parece que alguma coisa está acontecendo. O olho ancião anuncia desgraça e o fim do mundo. Olhos tirânicos dizem que estrelas estão sumindo. Vou fazer alguns experimentos. E aí ela começa a falar: realmente alguma coisa estranha está acontecendo no universo, pois existiam anomalias gravitacionais. Consigo detectar que as ondas gravitacionais estão se propagando de maneira estranha no universo. A gravidade, ela está desaparecendo. E anotações desse gênero. Ela consegue detectar, mensurar essas anomalias gravitacionais e com isso ela sabe que o mundo está ficando planificado. É uma pergunta. Tem algum problema se enquanto eu leio e absorvo as informações, eu compartilho com os demais, ou você prefere que, eu mando, que elas mantenham aqui e só eu as leia. Não, não, fique à vontade. Conhecimento é para ser compartilhado. Para o progresso de todos. Então, enquanto eu vou lendo, absorvendo, e aí eu repasso as informações de uma forma mais mitigada. Ok. Assim, sabe? Mais mastigada. A Nix acaba de se tornar uma revista super interessante. Tá fazendo divulgação científica. Não esquece que eu já fiz a tofografia. O que foi que tá com essa cara? Tofografia. Eu não sei por que eu não sei. Eu fico talvez o seguinte, eu queria tentar uma hora dessas fazer uma passagem permanente entre seu plano e o meu. Porque seu plano serve de refugiado, você serve de refugiado pra eles poderem de um pro outro. Mas eu não quero outras pessoas que eu não deixe podendo entrar com meus bichinhos. São criaturas diferentes que algumas pessoas têm preconceito. O que você vai fazer com esse pessoal que você mandou pra lá agora, então? Na hora que a gente chegar no mundo possível, eu abro pra eles poderem viver a vida deles. Eu não vou deixar eles aí pra sempre, não. Ah, entendi. O plano é pra criaturas, não pra pessoas. Ok. Às vezes que você... às vezes que você foi lá, Ignatrix... Sim. Você viu algo além daquela escuridão? Você chegou a adentrar ela ou conheceu alguém que tivesse adentrado? Nós passamos por lá somente uma vez. E desviamos aquele local. Ninguém se atreveu a entrar lá. Os gritos eram assustadores, intimidadores. O bônus você tem ali? Gostei de novo. Eu tenho 37 de pontuação, é o bolo de 3, não é? Acho que é, tem 18 só. Esse aqui só me controla, não dá pra alguma coisa de controle. Controle pré-natal. Eu tô somando e ver quanto que dá. Bom, mas não se preocupe, se vocês não entraram naquela vez, então não vai ser agora que a gente vai fazer com que você entre lá. Ou esse pedaço de ouro que voa aí. Eu vou usar um controle rolado. Pro Paladine. Pelo que vocês me contaram, o universo inteiro corre perigo. Não apenas Kryn. Ou os universos. Sim. Ah, 3 mais 18, 30. Então, pela graça de Paladine, eu não terei medo de entrar nesse local. Nem que eu tenha que me sacrificar para que vocês descubram o que acontece lá dentro e salvarem o universo. Seria justo com seu despertar. Você passou quase um milênio adormecido pra acordar e morrer? É, não, vai entrar lá não. Eu acho que na hora que a gente for entrar, ele solicita tudo o meu plano. A gente pode chegar lá e ver também, se aquele é escuridão mágica, normalmente eu vejo. Escuta! Você falou que você tem uma marca de runa, não sei o quê. Você consegue fazer aquele negócio dele, não? Que negócio? O escudo e a lança, mas uma proporção maior, por exemplo, vestes, armaduras, para que consigamos colocar aqui de frente para nos defender. Tá. Por exemplo, um broche mágico, que é o que a gente coloca, ele cria uma armadura mágica ao nosso redor. Mágico! Eu sei que não. Consegui ler o mágico, mas tipo, ela tem a runa da criação. Ela consegue copiar isso aí, tipo, clonar, igual eu a gente fez com a Nela. Talvez. Você fez uma tiara. Fazer, né? Essa liga mais leve, mais fina, e tentar fazer nas vestes. Tipo, entrelaçado nas vestes. Mas que as propriedades daquilo. Isso, mantém. Isso. Porque aí a gente não. Tipo, um banho. Verdade, mas tipo, a gente não pode usar magia. Vibranium. Qualquer coisa não é pra tentar derreter com o carruno. É, a gente pode fazer sem usar magia. Não, mas sem usar magia. Quer dizer, usar magia pra criar um item mágico sem ser mágico. Óbvio, a gente pode fazer tipo um sangue de ferro mesmo. A gente pode forjar o bagulho usando esses bagulhos. E dá, porque tipo, lembra, o anel de fogo pra derreter usou uma tiara, não foi? Então, mas usou runa. Exato. Ou seja, você usou uma runa pra ficar mais forte. É, só que você usou um anel e o anel ele tem propriedades mágicas e ele faz magia. Tipo, não, ele não faz magia. Esse item não, ele é um item que foi usado no material. Ele é um item mágico, porém ele não emana magia. Pera, a CM disse um material bastante resistente. Qual que era mesmo? Oricalco. E se a gente fizer um anel de oricalco que quando o pessoal for entrar em combate ele desfaça e revista a pessoa? Vai ser uma novice mágica, vai ser mecânico. É como se fosse uma armadura de golem. É como se usássemos o corpo de um golem e entrássemos dentro. É tipo isso aqui. Quando a gente monta isso aqui. E assim. Toda vez que eu mostro aqui, você dá risada. Na verdade, eu não tô mostrando é nada, tô de Beholder, esquece. Agora foi por isso, mas tudo bem. Mas pera, o anel assim é muito pouco. Dois botas pra forma normal? Pra ter mais material. Caramba. Vocês poderiam esconder o oricalco no corpo de vocês. Pra ninguém encontrar e roubar. Faz um oricalco renal. Meu Deus do céu, velho. Eu não quero morrer de insuficiência renal. Não, né? eu acho que fazer talvez. Vai morrer de roupa, pedra no rim. Que nem. Ele não usa armadura. Né? Imagina que você também não. É, eu não uso armadura. Na verdade, eu já tenho armadura natural. É, não, mas você não usa armadura. Armadura. Não. Placa de metal. Não. Então talvez fazer uma roupa. Né? Ou mesclar esse metal na roupa. Fazer com que a própria veste tenha essa propriedade. Pode ser? Porque aí qualquer um de nós pode caixinha, usar. Caixinha, não usa armadura. Sim, mas eu pensei em fazer broche. Como é que chama? Quer pegar o bagulho da armadura lá que você fez. É... Pulseira. Pulseira. É, bracelete. E eu acho eu penso fazendo nesse sentido que desmancha, porque fica muito legal chamar o homem de ferro. E por que não? Se ele pode fazer um negócio que ele faz na hora, por que não fazer? Na real, não tem necessidade nem de fazer individual, dá pra gente fazer um negócio que... Eu sei do que vocês estão falando. Do quê? Boa, dá opinião aí. Tem um olhinho assim. Ah, é um olhão assim pra vocês. Qual que é seu nome? Mecano lá. Mecano, Metron, não sei. Modrone. Ah, Modrone é raça, né? Isso, é raça. Qual que é seu nome, Modrone? Eu sou Monks 360. Monks 360? Sim. Legal. Tem números no nome. Oh, as perninhas dele articulam ao contrário, tem os bracinhos fininhos. Nós utilizamos isso em Mecanos. É chamado de nanotecnologia. Uma tecnologia anã? Eu conheço. Tá vendo? Não, é menor que anã. Menor que anã. Você lembra? Imagina milhares de módrons minúsculos, microscópicos, tá que controlados por... impulsos elétricos, magias de relâmpago, eles começam a se articular e se juntarem e cobrem o seu corpo como se fosse uma armadura. Tá falando mente que controla mini golems? Sim. Para, não existe isso. Em Mecanos, existe. Como? O golem se controla com a mente? Você é como um peixinho de aquário que nunca viu o grande oceano, certo? Sim, eu ainda conheço o grande oceano. Em Mecanos isso é muito comum. Eu vou tentar fazer, Jeff. Pelo jeito ele não conhece metáfora também. Você é alguém que ficou só no seu mundo, ou saiu pra outros mundos pra explorar. Ô Jeff, eu já fiz os anéis. Aconteceu tão rápido. Acabou a campanha antes. Eu vou. Acontece que eu vou fazer igual. Já, a gente teve aquele lance lá das aulas. Os olhos do Doutor Estranho, na hora que começar a salvar. Fazer a mesma coisa, começar a flutuar, começar a puxar coisa assim do nada e vou começar a fazer os braceletes de orical. E vem tudo isso de repente. Com a nanotecnologia do Doutor que ele tá ajudando a fazer. Em um ano. Nesse ano eu fiquei praticando. Claro, vou perguntando pra ele as coisas ali enquanto eu vou fazendo e vou tentar fazer. Ok. A gente não acredito que seria a ronda da criação, né? E bom. Com certeza. É uma ronda que eu peguei bastante porque eu gosto. Agora ia falar que eu não conheço o grande chão. Eu não conheci. Tipo, isso seria. Que grau que eu precisaria usar pra fazer um negócio desse? Quê? Tipo, eu já tenho uma compreensão maior das runas. Que grau de runa eu precisaria usar mais ou menos? Ah, eu vou estipular uma dificuldade aqui. Escreve exatamente o que você pretende fazer. Um tipo de. É a luva do Homem de Ferro que transforma na. Só que com armadura do Homem de Ferro e nanotecnologia. Exatamente. Guerra Infinita. Basicamente. É exatamente isso. A cidade que eu cresci é a cidade que interior. Inclusive com as transformações. Interior. Vira escudo, vira raião. Não fala ela. Eu acho que não precisa ser tão tão assim. Eu acho que só de. Ser uma armadura que colocada no corpo já dá uma. Ajuda já tá bom. Né? Não precisa também, né? Queria abusar. Lá na Yoda sabe só, o que é? Arquifrecha. E eu vou aproveitar a ideia do. Que interessa a ideia de misturar uva com leite? O Jeff. Me verde. E eu vou aproveitar a ideia do nosso. Como é que chama? Das nossas armaduras? Não. Por enquanto não. Um gaka. De absorver e devolver dano. Tentar colocar a mesma tecnologia nisso. Tô de cálculo. Tá, de verdade é bom demais. Não sei isso, hein? É porque você quer que ela reflete ou ela absorve? Porque o de cálculo reflete. Ah, eu quero reflete já? Reflete. Ah, então precisa. Porque tipo, não tá com refletir, é preciso. Não, não, não sabia que tinha refletir. Tem sim, eu também não cu com um bagulho desse. Vai, manda! Vai, bora, cola, manda! Tom, recebe de novo. Filha da puta! Dublado. Você é... possui Yurika? Não, não, não, assim, ele tem. Não dá pra criar? Dá. Dá. Assim, ele tem Yurika. Eu vou criar com uma partir, a partir do pedacinho dele, você consegue criar mais? Vou multiplicar. Mais fácil, né? É, porque a escama dele é de... Olha, eu tenho alguém que pode ajudar. É, a sua bolsa. O plano dela, pô. Ah, tá, a bolsa que você Você me falou? Você viu? Não, o bichinho dela. O bichinho dela. Vou lá pegar o pérola. Tem, bagulho que replica. Pérola. Pérola. Mas ela tem uma bolsa de Yurika. Ela vai olhar pro pérola comer e o pérola vai querer dar paulinha de Yurika. Eu pego e levo lá pra agora. Essa aí vai morrer de Yurika correr, não. E o Siri? Eu falo assim, não, eu venho sair pra fora. Pérola no ruim. Entra aqui, galera. Siri. Você emprestaria pérola um dia? Vai dar um tijolo no rim. Pra eu fazer mais armadura de oricalco. Concreto de oricalco no rim da minha. Não sei. Vou pensar. Porque aí eu pô. Joga no meu plano lá. Ele fica fazendo um dia assim inteiro ainda pra colocar uma armadura dessa de oricalco pra todo mundo tá no meu plano. Eu não quero ser chato. Mas não pode falar o bichinho também, viu? Como ele é um animal, ele tem vida. Não sei como é que funciona ele. Ele é um animal. Sim. Não é um instrumento. Então, mas... Se não lembro dele, caga até não para mais, né? Ele caga bastante. Entrou todo mundo no plano da série? É, vai, entra aí. É. Eu tô lá fora. Eu já tenho ali calco, não preciso disso. Mas a gente trouxe os candidatos também, então. Você tem a material... Eu tenho um monte, mano. Dá mais calma que é mais fácil. É, eu sou um bichinho. Ah, mas deu um bom litro de água. Você não é um bichinho, né? Ótima resposta, ótima resposta. Já secou tudo. Tudo. Você tá chegando aqui. Peguei mais que é uma de sangue, por. Ok. Vamos fazer assim, pérola. Se não for ruim pra você, você não quer multiplicar isso pra mim? E eu ponho, se ela quiser. Pérola come. Eu já era. Aguardei um tempo. Eu pego meu rim. Opa, tem que fazer uma coisa, talvez comer mais, é deixar ela sempre perto do comedor de mundo, como é que chama o comedor de mundo? Da Jasmine. É, aí a bactéria comendo e a Jasmine caminhando atrás. Citopeia não humana. Pronto, ó. Resolvi o problema dos dois. Caralho. Ai, descoitado. Vai descoitado. Você é desprezível. Bastaneria. Bom, pérola come a escama do cereja. Você vai jogar um D20. Um D20. Você vai jogar um D10. Se der um, alguma coisa muito errada vai acontecer. Olha que prisão intestinal. Um ou dois? Seis. Ok, se livrou. Ele come a escama do celerim. Aí começa. Como se fosse vomitar. Começa a regurgitar. Né? Aí faz assim. Quando ele faz assim. Aí. Ele. Começa a barriguinha dele. A vibrar, a ondular. Não valor? E aí ele começa a soltar escamas. Vai soltando escamas. E vai soltando escamas do celeirinho. Eu volto à forma de elfo. É nada que esse bicho tá cagando esse cão. Você viu que legal? Que nojo, velho. Eu não vou pôr isso no meu corpo, mas nem fuder. Que nojo, velho. Mas nem fuder. Que porra é essa, velho? Vai machucar o fundo de pau do bichinho, filho? Não nada. Alguém me arranja uma Simayui rapidão. Tadinho do fiote do bichinho. Ok. Em 5 minutos, vocês têm... 0,5 metro cúbico de escamas de oricalco. Aí, acho que dá. 500 litros. Porra! Acho que dá, né? Acho que dá. O cara bicho não cagou, ele tem que digerir. Pra mim que a minha eu vou fazer diferente. Uma puta de uma diarreia, né? Eu quero fazer na roupa mesmo. Que é quanto disso aí? Isso parece pra fazer com uma pessoa. Boa. Alguém mais também quer essa parada? Ou quer em outro formato, em cima de vocês? Ué, se não for pedir muito, se não abusar da boa vontade de vocês, pra mim seria melhor em forma de bracelete. Se for armadura, vai me dar uma penalidade. Jé, yeah, o que você prefere? Que eu tenha um plano meu ou que eu jogue um dado e um número par, sim, par, não, pra eu ter acesso ao meu golem? Ter acesso ao seu golem? Você tem acesso ao seu golem? Não, até então eu tava com o CG. Porque a gente fez com a viagem no tempo e tal, e até então... Não teria dado tempo pra você ter feito. Lembra? Já passou tempo, ele já terminou. Já tá com você. Você já foi buscar. Já. Como que eu acesso ele? Tem um plano ou tem o quê? Tipo uma cápsula Roy Poi. Lembra da luvinha? Uhum. Tipo isso. Sim, cadê? A mula da boa vontade de vocês. Daria pra revestir isso aqui? No caso, meu golem é de adamante. É, porque eu vou testar no golem, se der certo, eu posso fazer minhas coisas também. Era esse material que eu tava procurando pra dar um upgrade no meu golem. Mas aí, então, oricalco com o quê? Pra fazer o. O bracelete com o oricalco? É, no caso, ele vai revestir o golem, você vai revestir sua roupa. Eu acho que vou revestir minhas folhinhas. Não, o golem foi o que eu falei. Tem como você fazer um pouco a mais pra revestir ele. Aí o meu, o que vocês fizerem que seja mais benéfico. É que tipo, a gente não revestir, né? Pô, é só uma camadinha assim, bem fininha. Quantos 500 litros? Dá, né? Tipo. É uma caixa d'água. Jeff, pequena. Quão espesso tem que ser a fatia de oricalco pra não perder as qualidades do oricalco? Uma folha de papel. Dá. Espessor de uma escama. Amor, a gente sabe as propriedades do oricalco e sabe as propriedades do metal do escuro do cara. Qual que é a diferença, assim, mais ou menos? Como assim? Do escudo pro oricalco. O escudo que reflete. O escudo que reflete são três ligas juntas. Sim. Mas não é oricalco. Não é oricalco. E a gente sabe as propriedades do oricalco. Qual é a diferença da propriedade do oricalco para essa... Reflexão. Três ligas. Cadê o oricalco? Oricalco. Ô, cacete. O oricalco, ele deflete algumas magias, magias de raio, linha ou míssil mágico, magias que exigem uma jogada de ataque contra um alvo específico. Essas magias, se você tirar 5 ou mais em um D6, volta direto pro conjurador. O resto ela só reflete. Tá? E o oricalco ele tem absorção de magias. Você vai jogar um D6, um resultado 4 a 6, a magia não vai surtir efeito. Esse material aí, qualquer magia que for jogada contra o escudo, ela vai ser refletida, defletida no alvo, de volta no conjurador. Dependendo da magia, então uma bola de fogo. Vai voltar pro conjurador. Tá, consigo fazer uma liga de quatro metais aí? Você pode tentar. Eu vou fundir o orical com esse aí, eu quero ver se dá. Você pode tentar, te bate essa ideia de você fazer isso. Você pensa o seguinte, você vai juntar esses dois materiais, né? Um que não é tão nobre quanto o outro, e para formar uma linga, para enriquecer, aprimorar as propriedades do material. Certo? Com isso você consegue forjar, talvez, um poder, não da carne, mas sobre a carne. A questão é quais são os três. Um poder do mundo visível e do mundo invisível. Sabe quais são? É prata, é que eu não lembro de cabeça. Prata, mítrio e mais um. E adamante. Prata, mítrio e adamante. Só um pedacinho do seu golem. Funda esse golem aí. Dá o dedinho do golem. Funda esse golem aí. O golem vira uma liga nova aí. Ele perde o dedinho. Dá, né? Eu vou tentar primeiro. O golem fica assim. Quanto difícil é pra mim criar esses metais do nada? Metal do nada? Bastante. Bastante. Do nada e transmutar. Alguma coisa assim. Mas já colocar o negócio no lugar errado. Poxa, vou matar os seis. Olha o que usou o bagulho. Letra N. Foi o que ninguém tava vendo, né? Amor, eu quero tentar criar então. Transmuta, que é mais fácil que criar. Pô, porque criar do nada, agora uma coisa em outra. Mas eu não tenho rolo da alteração, eu tenho rolo da criação. Ah, verdade. Letra N. Pronto. Eu fazer... tenho que trabalhar com o que eu tenho, Daniel. Você pode fazer o inverso. Você pode usar a runa da criação pra fazer a runa da descriação. Eu posso é, mudar, você pode fazer o inverso, porque aí você descriando ele, você consegue ver como que você cria. Ah, sim, é que, por exemplo, eu não quero, por exemplo, tirar um pedaço do seu golem, eu vou tirar um pedaço da arma do cara. Né? Eu vou tentar ajudar a família. Criado, vou tentar derrubar. Eu também sou bom em criação. É que tipo assim, eu vou criar três separados e aí eu junto os quatro. Não vou tentar criar já junto essa liga. Sim. Que ele tem. Também acho então melhor. Eu vou criar os três separados, mais o orical que eu já tenho, e aí eu vou juntar depois. Entendeu? Eu não vou adicionar um quarto, eu vou fazer uma criação de quatro juntos. É, tem que ser uma criação de quatro juntos. Isso. Não dá pra você adicionar um quarto, não. Entendeu? Então por isso que eu criar materiais separados. Tem que ter os quatro materiais separados para fazer a fusão. Vou fazer isso então. Eu prefiro de orical. Ok. Os outros três não. Vamos lá. Eu vou ajudar. Só os três, tá? Tá. Porque um a gente já tem aqui, você deveria deu mais caminha para nós. Ok. Mais a pérola. Orical que você já tem. É. Então você tem que criar mítrio, adamante e prata. Eu acho que. Mitro e prata eu tenho. Prata é o que ela mais tem. Se você chacoar aquela tem bolsa, moeda ali, ó. Só come a moeda ali, ó. É que eu acho que as moedas não são puras, né? Nessa época, acho que sim, velho. São. Mas lembra quando a gente foi na mina do gordinho? Que tinha lingotes de mítrio? Sim. Sim. Tinha até fios de mítrio. Então, sim. Esses eu já tenho. Vai faltar só o adamante. O adamante. Não tinha adamante no gordinho? Eu não lembro. Porque eu não tenho, mas tem flecha de adamante aí, ó. Não sei ainda se tem, né? Bolsa. Que coisa. Acho que a questão aqui é que fica teria. Porque se teria, alguém pegou. É, essa é a questão. Porque pode ser que eu nem precise criar, que eu já tenha. Eu só preciso juntar. Você só precisa saber se tinha lá ou não, porque se tinha, 100% de certeza que ela pegou. É, então, eu saberia se eu tivesse com algum dos meus outros quatro cadernos aqui. O negócio estava engastado na parede, mas ele tinha os lingotes sim. Não, mas o. Se você quiser, ele pegou a flecha, ele fez flecha de adamante. Seria mais improvável de ter, eu jogo, não tem problema. Eu acho que tinha, sabe por quê? Porque todo metal diferente que ela pegava, a Toph pedia pra ela poder manipular. O último metal que ela pegou foi adamante, foi aquela da lua. Pera da lua, um bagulho assim. Então tinha assim. Tinal? Não, não foi Tinal. Tinal. Então provavelmente tinha. É, faz com Tinal também já. Monta uma liga de 5. Aí você veste o negócio, perde a alma. A magia vai e a alma fica. Não, o negócio reflete a alma de volta no conjurador. Aí fica. Aí sai da alma. Né? Minha alma pula pro outro cara, vai pulando, né? Shocker. Certo. Eu já descubro já. Vai descobrir? Você consegue descobrir? Sim. É, porque se ele já porque descobriu, eu tinha aquele... Então eu te dou um tempo pra você descobrir. Eu tinha aquele caderninho que eu tinha feito de anotações dos dias que a Toph treinava com materiais novos que ela pegava. Certo. Você lembra como marcava? Dias treinados com tal material. Uhum. Ok. A gente vai parar seu papel, hein? Eu não sei, amor. Cadê suas outras pastas cheias de fichas? Tá só nessa, tava naquela preta que você levou. E Angry Birds. O Angry Birds tá aqui, eu olhei inteirinho. É? Birds. Eu não sei onde tá, porque eu tinha duas folhas, né? Uma de itens mágicos e pedras preciosas, né? E outros itens de valor. E eu não sei onde preparar minhas duas folhas. Esse que é o X da questão. Por isso que eu não sei os itens que eu tenho. Perdeu. Perdeu tudo. Ah, é? Já me comeu. A última coisa que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, eu vou dançar duas coisas pro final. Uma, eu vou pegar a minha armadura de folha e vou fazer a mesma coisa. Eu vou tentar juntar as coisas de um gaka. Então faz isso aqui também. Beleza. Do gaka. E o adoro. Do. Já. Do metal. É, não. A única coisa que. Ó, horas de estudo. Tinha mitro, pedra espacial, tinha o furunco lá, que é o homúnculo dela lá. E rocha vulcânica. Mitral não tinha. Mitral não tinha. Adamante não tinha. Adamante não tinha. Ok. Mas o meu tá. Golem é de adamante. Por uma e foi. Beleza, então. Então falta prata. E falta diamante. Tem prata? Prata deve ter mais de um milhão de prata. É que prata, eu não sei se é algo que o disco daria, né? Prata. Não. Por isso falei, isso daria, mas lingote de prata tinha. Ah, lingote? Não, prata. Prata tinha. Uma mina não tem prata. É que a Toff falava demais, a palavra é de prata, então. Silêncio é ouro. Silêncio é ouro. Então imagino que prata tem, se não tiver. Vamos ver, adamante. Adamante. Onde que tá o adamante no. Na quinta edição? Adamantium. Adamantium Armor. Não, qual livro? Mestre ou jogador? Mestre. Adamantium Armor. Tem um, não? Uma armadura aqui. Não tem adamantium. É, tem uma armadura, tem. É, que ela não dá crítica, absorve crítica. É. A gente tinha então, a gente tinha isso aí. A gente achou. A gente tinha vai ter que... só a armadura. A gente achou até. Não tem o material separado. Adamante. A gente achou um monte de flecha de adamante, mano. É, tinha um monte de flecha. Que falta aqui me faz a terceira edição. Só pegar a flecha, mano. Só pegar a flecha, tudo top. Dá pra roubar uma flecha do Gabriel? Não, bom. Não, roubar que eu falei, pegar uma flecha do Grial de Adamante? Dá pra ela comer. Come aqui, pera. Ah, falando nisso, Gabriel, agora que a gente falou no seu negócio, eu tenho uma coisa pra você. Que eu peguei. E não só pra ele, né? Jeff. Eu não lembro, mas é que eu lembrei agora que ele falou disso que eu lembrei. Tá, Jeff, é, é tipo coisa? Não é uma aljava. Como que chama? Você lembra? O quê? Tá tudo aí, os tesouros. Eu vou achar que é? Se você descrever, eu te falo. E outra coisa, a mesma coisa de armadura, só que em vez de ser um char, coisa fazer uma coroa. Em vez de você fazer uma luva do. Vai fazer uma coroa. Uma coroa bonita. Ok. Presente. Você vai colocar todo esse poder na cabeça de uma única pessoa. É uma armadura, você pode. Beleza. É só um trigger. A aljava. Aljava. Não é aljava que você quer? Eu quero aquele que não é uma aljava. É aquele que você usa com a aljava. Pontas. Pontas. Obrigado, lindo. Esse não tem índice ainda. O resto é só procurar tesouros, D e olhar. Tesouro. Aqui. Depois eu acho, que eu acho que tem mais pra mais gente, mas é que eu lembrei dele agora. Então por isso que eu tô dando. Tá, Gabriel? Gabriel, posso pegar uma flecha sua? Oi? Pode. Duas. Oi, outra. Kit de 20? Queria que é umas flechas, não acabou a sua. Bom. Tá, vamos lá. Prata. Ele vai dar poder pro corpo. Mitrio. Passar a perna nele e vai matar ele. Adamante. E tudo que é de dentro. 10, 20, 30. Adamante é 30. Então você está simplesmente pegando um material que vocês têm uma amostra. É. E você vai usar a runa da criação para criar mais desse material que você tem uma amostra ali. Uhum. Ok. Sem complicações. Então. Forte, viu? A dificuldade é 30. Vou fazer com o meu tanto que eu tenho. Com a runa. Vou fazer, não vou certo? Nem jogar. Com a runa. Ou seja, a dificuldade é 30. Então você vai jogar um teste de runa. Certo? E a dificuldade, ela vai ser uma penalidade no seu teste de runa. Pra definir quanto você vai conseguir criar de adamante. Melhor que eu jogue, então. Não, se você tiver, vamos por 50, você tá criando 20. Não, eu tenho... Você tem um resultado de teste, 20 no teste de criação de runa. Eu tenho 37. Tem 37. Isso. Ok, então se você não jogar o dado, você tá criando um adamante com resultado 7. Ah, entendi. Entendeu? Aí 7 seria um total de... Não tem nem volume isso. 7 seria 125 gramas. Isso. Então eu vou jogar. Ok. Ué, 125 gramas? Que dá pra outra cagar. Não. Ela tá cabendo em mais hoje, né? É, ela tá. Cagou 500 litros. Uma flecha que dá dano e depois que faz isso. Hã? Era o tema pra que caga, eu tenho como cagar mais, né? Cagou 500 litros? Ah, tirou 8, então não vai nem mudar o bagulho. Não, 7 não. Imagina esse bicho assado. 15, 37. Então, tá assado, né? Depois de cagar 500 litros. Entendeu? A dificuldade é 30. Então é, vai ficar 15, vai dar 10 quilos. 10 quilos é... Não sei, quanto... 10 quilos é pouco. É pouco? 10 quilos vai ser um lingote. Mas pra uma pessoa... Pra... É só pra mim que eu vou fazer por enquanto. Ué, e aí, cuzão? Ah, porque se não der certo... Não, não, tô devolvendo. Ah, porque se não der certo... Devolvo a unha do meu... Eu tenho, vocês não! Eu estou criando só, não tô usando o seu... Entendeu? Você fez 10 quilos de adamante. É um lingote de adamante. É pouco? Depende. Do que você pretende fazer com esse lingote? Eu vou juntar. Não, eu vou juntar. O que eu vou fazer? Eu vou usar o negócio de Wakanda. Eu vou, tipo, entrelaçar na roupa. Você fez uma barra do tamanho dessa caixa de adamante. Uhum. Certo? Se você dividir no meio aqui e cortar um pedaço, 1, 2, 3, 4, 5. Com 1/5 dos infernos desse lingote que você construiu, você consegue fazer uma espada. Uma espada longa, espada larga. Um espadão. Ou um machado. Entendeu? Ou seja, dá pra você fazer 10 espadas ou 10 machados. Sim. Isso aqui. Se fosse só de adamante. É? É exatamente isso. Tá. Não. Deixa eu ver. Você escolhe na hora que você puxar a flecha. Você entendeu o que eu quero fazer, amor? Ui, ou não? Cada ataque é uma placa de fogo. Caramba, né? 2/5, 4/5. Não. Não é um quinto, é um décimo do negócio. Dá pra fazer. É, eu entendi. 2 décimos, 4 décimos. 4 décimos dá 1/5, né? Não. É 1/5. Não. 2/5. 2/5. Com 2/5, 4 décimos, você faz uma armadura completa. Uma armadura de batalha. 10 quilos dá pra fazer o que eu quero, não dá? Com 10 quilos dá pra você fazer 2 armaduras mais um escudo, por exemplo. Uhum. Entendeu? Só de adamante, você ainda vai combinar com outros elementos. Vou combinar com mais 3 metais. São 4 metais ao todo. Né? Então eu vou usar teoricamente 1/4 do que eu precisaria. Ou seja, se com uma caixa dessa, um lingote desse, você faz 2 armaduras e um escudo, por exemplo, quando você acrescentar mais 4 metais, vou quatriplicar isso. Então vai dar 8 armaduras e 8 escudos, por exemplo. Então, dá tranquilo. 20 espadas, 20 machados. Não, 10 que não dá. 20, não. É 10 da... 40. Não, mas dá. Desce que não dá, então. Então dá. Tá tranquilo. Eu tava saindo de dentro do negócio. É, tipo assim, puxei uma flecha aqui. Aí vai trocar o valor do dano da minha flecha pra isso. Não é isso. Sei, você tem que ver com ele. É, Daniel, depois tá tem que ver. Você tá pensando na pessoa errada, parceiro. Que foi? Quem fez o poder foi assim, ele. Ela só tá dando. Eu só peguei o item e falei. Puxei uma coisa, uma... Gavião Arqueiro, flecha de caça. Não, aí quer saber se troca o dano da flecha pra um efeito ou soma? Muda o tipo da flecha. É porque o dano ali é diferente do que ele dá. Ele tem um dano que é tipo um D8 mais um D6. É, por exemplo, aí os bônus geralmente soma ou não soma, como é que vai ser? Entendeu? Essa é a mesma dúvida. É, só basicamente essa. E a outra? A fúria explode ou ela só explode? Fúria explode. Então os dois danos. Tá, outra coisa. Dependendo da flecha. Tem flecha que não fura. E aí. Flecha que só explode. Usa. ponto de magia pra sempre fazer uma dessa sorte ou não? Só quando for usar o adicional. Porque fala que pode usar slot de magia pra ampliar o efeito. Ampliar efeito? As magias, quando você usa, tem a, tipo, se usar no slot acima, você ganha tal tantos. Ah. Você pode usar slots seus pra melhorar as magias da Clash. Ah, tá. Tem que analisar cada caso. Cada caso, caso a caso, né? Na verdade, elas vão ela vai trocar o dano, né? Porque não é só o dano, é dano e efeitos. Mas eu imagino que os bônus dele continuam. Os bônus continuam. Os bônus continuam. Os bônus continuam. Diferente que ele pode jogar a sua flecha que é um D8, tem uma que é 2D6. Jogar 2D6, mais a caralhada de bônus que você tem. O que eu vou falar pra você é o que mais eu tenho é o bônus. É, então, é o que mais, mais gostosinho aqui. Uma flecha num arco longo em si causa um D8. Ao invés de ser um D8, vai ser o que tá aí. Maravilha. Tá? E o resto continua normal. Eu sou mais 30. Se você soma bônus de destreza, bônus de inteligência, a puta que pariu, continua somando. Beleza, caramba. Você tá guardando isso aqui? Acabei de pegar. Vocês é muita gente, né? Caramba, isso aqui é bom. É bom, né? Eu achei que você ia gostar. Qual que você achou mais da hora? Depois eu acho de vocês também, que vocês também têm. Tem mais coisa? Ah, gostei da rede. O anel que você já me deu. Tem, não. É do outro terror, tem mais coisa legal. Depois eu a farpada também faço. É um bom pra parar alguém. Mais que uma rede, talvez. Ah, tem 8 bolas de fogo. Farpada. É. É. São 8? Ah, são vários ataques aí. Pelo menos 4 tem. Amor, pra mim, agora tem que fazer a fusão dessas metades, é isso? E, bom, então você tem adamante à vontade. Isso. Tem um meio metro cúbico de adamante. Beleza. Tá? Você tem alguns lingotes de mítrio e infinitas moedas de prata, praticamente. Beleza. Eu imagino que essa moeda vai dar muito. Com, se você fizer, fundir todos esses materiais aí e fizer um lingote de cada, dá pra você fazer armadura pro grupo todo, por exemplo. Basicamente. Mas dá pra fazer o que eu quero. Eu não sei o que você quer fazer. Mas eu acabei de falar. Então repita, por favor. Vai doer? Pera, eu nossa, faço. Que rude. Pera aí, eu pego o D4, eu faço doer. Vai. Não, é porque eu quero fazer. Porque, tipo assim, como algumas pessoas não podem usar armadura, ao invés de usar armadura, eu quero usar isso na trama da roupa. Entendeu? Ok. Pra fazer tipo os caras de Wakanda. Os caras pegam um vibranium e passam na trama do fio da roupa. Porque aí, mesmo quem não pode usar armadura, vai conseguir se beneficiar disso. Ok. Entendeu? Entendi. É isso que eu quero fazer. Dá pra fazer, é difícil. É, eu sei, mas meus amigos vão me ajudar, porque é pra todo mundo. Mas dá pra fazer, é difícil. Ah. Oi! Conseguiu? Boa, garoto! Então é isso aí. Vamos tentar, imagina, primeiro fundir. Que aí a gente funde e faz um lingote só. Aí desse lingote aí a gente faz as armaduras. Aí é um material pra ser trabalhado, isso. Entendeu? Então vamos primeiro fazer a fusão. A fusão. Assim, ele vai ter que simplificar os testes, né? Porque se a gente for fazer um teste pra cada coisa que a gente for fazer. Um teste de alquimia, por exemplo, ajudaria? Beneficiaria ela de alguma forma? Sim. Porque eu sou especializado em alquimia. É, então começa a falar aí, meu. Me ajuda. Calma, você não começou a fazer os rolês? Porque no caso aqui eu não tenho. Aí não tem. Você sabe que falta faz a terceira. Você sabe pra quem quer coroa, né? Sítio B. Sítio B. Jé, como eu não tenho esse conhecimento específico aqui de alquimia, transformaria ele em quê? Inteligência? Habilidade de inteligência ou algum. Alquimia não existe a perícia mais, né? Seria misticismo. Arcana. Uma ferramenta, né? É, uma ferramenta, uso de ferramentas. Kit de alquimia. Você tem ferramenta de alquimia? Sim, porque eu tinha perícia de alquimia. Vai ser um teste de alquimia, ou seja, um teste de inteligência. Se você tem proficiência no kit de alquimia que você tem, você soma seu bônus de proficiência. Como se fosse um teste de arcana, no final das contas. É, a ferramenta. É que às vezes você tem mais bônus específicos em arcana. É, então a alquimia. Eu tenho a perícia em alquimia e eu tinha o bônus. Uhum. Então, transforma. É, agora a sua perícia é a perícia na ferramenta, não mais na perícia. Tá. Né? Então a alquimista tem proficiência no kit. Então vai somar uma proficiência do mesmo jeito, como se fosse a inteligência. Tá, então você tinha alguma outra especialização em alquimia? Tipo, não, porque... foco em alquimia, sei lá, foco em perícia. Não, não vou lembrar, Jé, mas eu lembro que a alquimia que eu tinha pego era justamente pra transformar algum minério mais poderoso, que era o adamante, que era o principal, algo mais forte pra colocar na composição então do bolo. Tinha foco. Tinha foco. Era adora. Essa a ideia. Era essa a ideia. Então é 11 proficiência dobrada. Então vai ser. Porque, se você. 23 mais 20. Os extraordinários também. Mais 14. Eu sou lá, né? 70 dobrado. É o que eu tô tentando fazer. 11 proficiência. Você pode usar o teste só não, tá? Você pode dividir se você quiser. Ah, não, mas aí já fazia. Por exemplo, se eu fizer tudo de uma vez. Porque aí eu faço só de roupa pra todo mundo, ao invés de fazer específico. Faz só, entendeu? Aí faz uma teste só. 50. Beleza, 50 de teste. Tá, segura esse resultado. Quanto você tem de tiração? 37. Tem nas ferramentas. Não, mas foi nas ferramentas que você melhor. Eu também gosto de criação. Eu também gosto. Não, o livrinho é pra top. A ficha. Tá com o livrinho aí? Tá embaixo das perícias. Aqui, ó. Ah, você tá com a outra ficha. É, aqui é idioma. Porque assim, eu acredito que o Grial lá no plano do Grial não precisa, tipo, se põe inteligente, sabe? Eu acho que eu não preciso ficar tão preocupado assim com segurança, sabe? Olha o chupetinho. Justo. Tá, vamos lá. Querendo ou não, só o Grial lá sabe. Mas aí a valor, quanto que é o. Mitril 20. Ô, Ciri. Oi. Eu posso te dar uma 50. Sugestão em relação ao trabalho com o Adamante? Por favor. Eu nunca fiz isso. Eu tô percebendo, você tá um pouco indeciso quando começar. É. O Adamante é diferente 30. Na temperatura alta. Okay. Só que no caso, é mais fácil você trabalhar. Por mais incrível que pareça, é muito mais fácil trabalhar com o frio absoluto nele. Porque você quebrar as moléculas dele e poder transformar ele. E aí você esquenta de uma vez e vai ficar muito mais maleável para você trabalhar. Interessante. Entendeu? Okay. Você congela ele abaixo de zero, zero absoluto, menos 200 e quantos? 273.15 negativo. A menos de 273.15 negativo. Tá? É, tem que ser específico. Pode deixar. Eu aprendi com o CG. Ah, e... ah, com o CG. Não, é CG, não. Ah, mas apareceu, né? Aprendi com o CG, não. Nicolas Cage. Computação gráfica. Computação gráfica, né? É, aprendi com o CG. Você vai querer sorvete? Não, não. Com o CG, ele ensinou bastante sobre isso. Ele disse que a Adamante é uma. É, melhor, não com mais correto seria isso. Então talvez te ajude se você congelar bem ele. Suponho que vocês devam ter alguma magia de gelo. Ah, forte. Não. Vantagem pelo roleplay. Valeu. E. É isso. Beleza. Se vocês precisarem também, eu tenho a magia muito forte de gelo também. Mas aí ele vai guiar dos seus bichinhos. É, então, melhor não. Então. A não ser que eu possa fazer concentrado. Eu jogo ele num raio. Assim. Você já jogou com vantagem, só mais 5. Ciri, o que você acha de a gente fazer essas coisas no meu plano que tem uma forja? Porque agora que eu vi que ele tá fazendo esse filmamento do gramado, sabe? Ah, isso aí é uma desculpa ele criar uma passagem pro seu plano. Não, eu posso criar sempre, ó. Abre um plano dentro do outro, vai ser legal. Aí a gente só sai e vai pro plano dele. Que bom. Vamos lá? Porque assim, lá tem uma forja, acabei de lembrar disso, né? Ah, fora aqui, ó, esperando. É, isso aí todo mundo. Toma aí, Celina. Não, mas ninguém entra se eu não quiser. Tá não, mas e aí depois a gente descobrir do né, outro. Ia ser engraçado. Hein, Gé? Aquele que descobrir do todo mundo correndo as portas, né? É. Aí tá. Eu acho que é o mais interessante, pode né? Ser. Então a gente vai pro meu plano, então a gente sai, deve ter aí eu fecho o meu plano, né? E aí o Grial abre a porta pro dele. Não só tem uma forja. Tem muitos ferreiros élficos. Que vão ajudar a gente no. O lendário Celebrindor está lá. Com o martelinho de ouro dele. Ah, não, prata. Dá pra forjar um poder não da carne, mas sobre a carne. Ai, mas tem que ser um círculo. Tem que ser um círculo. Tem que ser um círculo. E tem que ser pequeno, né? Com a coroa é muito grande. Não, porque não tinha material. Aqui a gente tem. Agora a gente tem. Bom. Ah, pera aí. E aparece o segundo grial pra ajudar também, né? Um pai a mão de mais a mão de mão, vamos lá. Que bondade. Tomou aqui. É que é estranho ver dois de você. Ok. É um todo paramentado, outro de tanguinho. Desvantagem agora. Ixi! O meio do Homem-Aranha. Ah, agora eu falei. Vocês entram no plano do Grial. Caraca, e aí, aí vocês encontram um outro Grial lá dentro. Parece Lenoy. Ou o que eu imagino. Todo suado, vestindo uma roupa leve, não tá de armadura. Todo suado, fedendo a pecado. Nossa. Aí, caralho, ele tava até agora, pô. Aí ele tá aquecendo. Esse cara tá com cheiro da tragoa. Tá no período perto. E é algo estranho, anômalo acontece. Quando o Grial encara Grial, os dois Grial tem um espaço, vomitam tudo no chão. Que horror! Quase um em cima do outro. Aí vocês escutam um sino. Não, já quebrou todo. Se fosse. Tá vendo? É o Legolas. Pronto. Eu viro assim, que nojo, Grial! É tão estranho ver você mesmo? Você também? Tá, eu vi um chorinho. Eu não sei pra onde ver. Você também, tá, cara? Não sei. Joga inteligência. Joga intuição. Intuição melhor ainda. 35. Passei. Ele vai ver um chorinho de criança saindo do bote. Passei. Eu vi ele fazendo isso aí? Não, né? Não, porque eu acho que eu tava na. Era o Beholder que tava na hora. Ah, é. É irmão dele? Não, é ele mesmo. Você olha pra você e aí você se lembra de tudo que você fez, de tudo que você fez nos últimos momentos, e aí você se lembra de como se sentisse um toque cálido sobre seu corpo, como se fosse o toque dos deuses, o toque de um deus específico. E aí você olha pra sua barriga e aí você pensa: caraca, aconteceu. Aconteceu o que era improvável acontecer. Aconteceu o que era improvável acontecer. Mas peraí, os dois. O que na verdade era impossível acontecer. Os dois estão só. É verdade. Não, os dois, tipo, vocês dois, eu também tenho o líder, né? E aí? É gêmeos. Imediatamente você tem ciência disso daí. Meu Deus do céu. Não achei que eu fosse demorar mais pra revelar esse queijo cheddar aqui. Oh. Ok. Vamos lá. A Topper, mãe. O outro é pai adotivo. Vamos dar a galera. Ele agora, mas só pode ser. Vou continuar sem. Não, ela é mãe de pet, relaxa. É verdade, eu tô mãe de pet. Tá safe. Todo mundo do grupo tem um filho. Grião, você está grávido. Que bom que não deu pra ver. Grião, você está prenha. Caramba, quanto der, Ariel? Mas agora. Um pobre. Agora a questão, Jeff. É. Qual dos dois. É o corpo que está aqui, tá? Qual dos dois estão grávidos? Porque se eles forem os dois tão grávidos, vai ser tipo dois plus crianças. Vocês têm um link, um vínculo mental. É mais um biológico. Vai ser hermafrodita? O que, que é isso? É. Caramba, vai ser hermafrodita. Filho, vai ser hermafrodita? Aparentemente vai. Onde se óbvio que eu tenho sabido da vida real. Né? Vocês têm que chutando e dando uma cortada de vôlei. Caralho. Você está grávido, Griel. De uns 3 meses já, pelo jeito. Porra! É o que é mais rápido? Não, não é o que é mais rápido. É, então. Lindir, me acompanha de volta pra casa. Que eu acho que vai ser muito, muito pesado pra o esforço aqui agora pra sair. Você pode falar pra gente onde fica essa forja aí? Aqui. Aqui é onde? Eu só vejo um monte de elfos. A gente não tá no jardim, mano? Você falou no jardim? Não, você falou no jardim. A gente tava no jardim, não tava no pão dele. Ah, não, Lindy, desculpa. É, onde fica a porta? Fica ali, ó. Esse é que eu não conheço, pô. Parece ser Lenore, mano. Eu tive Lenore. Ah, vamos lá, vamos lá. Pra mim é o máximo que eu cheguei perto. Você e você vão guiando eles, tá? E aí vocês vão até a forja. O Grial agora é o Jim Carrey, né? É, imagina que existe. Eu e o mesmo Lindir. Não, mas antes eu não passou por lá. Vocês foram lá? Ah, como que é? Não, foi destruído. Eu vou falar pra você que foi bem deturpado. É, senhor, que eu não, foi destruído antes. Mas dessa vez não foi eu. Conhecimento alto. Se você quiser, depois a gente pode te mostrar o que aconteceu, mas não são visões agradáveis. Fica só na imaginação, é melhor. Bom, vocês vão até a forja. Vocês estão na forja com todos os materiais. O Griel já tá. Já tem uma bolinha, né? Tá gordo, né? Não faz exercício, né? Exercício faz, né? Porque. A barriga. Você assistiu o conto do Loop? Não, o Loop do Loop. Isso é uma coisa que eles fizeram lá também, né? Mente maligna do mestre em ação. Ok. Vocês chegam até a forja. E aí começam o trabalho de forjadura dos itens. A dificuldade do teste é 90. 90. Tá. Para vocês forjarem lá os 4 lingotes e terem material suficiente para vocês trabalharem e criarem os itens que vocês desejam. Tá? Para vocês criarem esse material com propriedades mágicas, mas que não é um material mágico. Ok? Você jogou seu teste com vantagem de alquimia? Com vantagem? Sim. Ok, então adicione mais 5 ao resultado do teste para o seu roleplay. 5. Ok. 55. Vamos transformar isso em um modificador. 55 menos 11 vai dar 44, dividido por 2, mais 22 no teste. Mais 22. Runa da criação. Exato. Runa da criação. Então... tem um bônus de mais 22 ali. Tá? Quem mais aí tá ajudando? Eu. Você e você ou você? Eu vou jogar na forja também. A forja eu vou esfriar o máximo que der e esquentar o máximo que der. Ok. Se ele deixa por último o adamante, porque aí eu vou fazer o processo que tem que ser imediato. É resfriar e esquentar. Ok. Então pode deixar que eu consiga fazer isso. Ou seja, ele ensinou como que faz. Griel, você pode pedir pro pessoal sair de perto da forja que eu for esquentar, por favor, que eu não quero queimar ninguém. Você pode pedir pro pessoal. Ele tem forma de. Ele não é ser real. Você consegue fazer. Você não é Deus aqui não, relaxa. Aqui é uma comunidade. Posso falar pro pessoal? É porque foi ele que criou, mano. Já entrou a polícia dando tiro. Mas a comunidade. Mas relaxa que ele não é Deus aqui dentro. Ele te manda. Mas ele é uma tarde do ar. Só que é essa. Ela falou, foda-se, você perdeu minha glória. Eu falei, foda-se, que ele é um avatar de glória. Não fala assim, não. Não, velho. Fala da mamãe dele. Fala da mamãe. Ela tem mais. Tem um cara que por isso que ele fez isso. Você não sabia? Não. Vai dormir, ele não sabe? Eu tava um pouco perturbado agora. Sabe que a dormente invadiu sim. Não. Que foi destruído. Ah. Eu falei, eu tava perturbado lá, eu sabia. Perdeu lá. O plano, já era. Perdeu o Playboy. Não, perdeu o Playboy. É, aí ele fez aqui pra poder ter elfo aqui. Então, todos esses elfos que estão aqui são tu que morreram em Arthur e vieram pra cá? Olha, eu não sei não, mas tem bastante vivo. Bastante cara vivo que a gente resgatou. Não, tem uns de Lenore também. É, tem um. Mas não é de Lenore. Cara, isso é muito confuso. Vamos focar no... Runa da criação, CD 90. Okay. E vocês terão o seu lingote místico. O Gabriel vai ajudar, ele tem que rolar também? Se ele for ajudar, ele vai rolar também. Então, isso vai. É, não sei o que é. Então. Eu posso fazer. Isso vai virar um modificador pra você. Recriação, né? Sim. Ah, eu não tenho runa da criação. Como não? 51. Então, vai virar modificador também? Menos 11, 40 dá mais 20. Então, não, mais 44. Mais 42. 2. Mais 42. Mas eu tenho 37. 46. Peraí, 7 é do quê? É, 79. Runa da criação. Tem mais 79. Mas é pra já fazer todos os itens ou é? É pra fundir. Fazer fazer um lingote fundir, com 5. Ah, tá, porque. Pra criar um novo material. Ah, tá, beleza. Os 4 metal. Deve ter mais 70 e... Eu vou 9. Na... 79? Mais 79, pode. Eu vou pra 90, 11. Porra, a gente tirar 11 desses dois lados. Tem quanto? Tem mais 79 de bônus. Como? É 20. 20 dele, 20. Caralho! Vocês estão esforgados, hein? Esse aqui deu os bônus. As costas! 17 no dado. Qual que é o total? Mais quanto? 79. 79 então 16, 80, 96. 96 então. João Potter adiciona mais 5. Gostei da ideia. E aí, ó? Porra! Potter adiciona mais 6. Vocês passam também. É. É? Não, não igualaram não. Se der 6. 6. É igual, não passa. É tipo nada. É verdade. Aí 96 ainda passa, né? Vou gastar um luck. Vai rolar um 16? É. Vai. A hora que assim, ele for começar... Suponho que ela esteja colocando os bagulho, tá mexendo nenhum, esse daí começou a ficar brilhante, ela passa pro outro. A hora que ela for chegar no último, eu me transformo no dragão vermelho. Dragão de ar. Eu me transformo no Xaxar da Lon, só que a diferença é que eu tenho um olho central. E aí eu cuspo gelo. Só vou falar dele de gelo, gelo de CG, ou gelo absoluto. E a hora que o negócio estiver trincando de frio, aí eu disparo o fogo. Tá ligado? Pra poder esquentar de tudo nele. Só que no meu caso o fogo é negro, né? Certo. Você achou que eu só me transformava em derrubador? Todo mundo vira dragão aqui. Todo mundo quer ser o celeirinho. Todo mundo quer ser o celeirinho. Todo mundo quer ser o psoca, né, pessoal? Bom, a cera ela começa a manipular os quatro materiais ali, né? Com a runa da criação, a runa brilha no corpo dela e as mãos dela são imbuídas por uma aura energética vinda da runa da criação. E ela começa a pegar aqueles materiais, juntá-los todos ali numa espécie de um cadinho da Forja do Griel e manipular isso com as mãos e tentar juntar ali com as mãos, tá? O Griel, ele chega perto da Ciere, utilizando a runa da criação também. Com as mãos dele, ele põe as mãos dele por cima das mãos da Ciere. E ambos começam a manipular isso. O Onyx vai dando essas orientações. E aí se transforma num dragão de gelo. Num dragão. Cospe gelo. A temperatura baixa. Uma camada de gelo por cima, assim, das mãos dos dois. Tá? O gelo brilhante pelo poder da runa da criação. E em seguida você cospe fogo. Quando você cospe fogo, a Ciere e o Griel ativam ao máximo que eles conseguem o poder da runa da criação. E aí o material ele começa a se fundir. E aí vocês começam a girar as mãos ali, criando uma fusão daqueles quatro materiais. Eles começam a reagir e querer explodir um contra o outro, como se eles se recusassem a se unir, a se fundir. Mas vocês, imbuídos do poder da Runa da Criação, é como se vocês enxergassem o material internamente, as minúsculas partículas que compõem cada um daqueles elementos, cada um daqueles materiais, e vocês desmontassem essas partículas e unissem as partículas de outro material com o toque das suas mãos. Tá? Ao final, vocês conseguem ter um líquido derretido ali, um líquido, um metal líquido completamente diferente de tudo que vocês tinham visto antes, certo? E vocês tiram o poder da Runa da Criação e aí tombam aquele cadinho numa forma pra fazer um lingotaço. Um lingote que vale por 4. A gente não pode fazer virar fios? A gente pega a barra e depois mais fácil fazer os fios. Derrete o lingote e faz. Ou então, esse bagulho derretendo, você cria um carretel. É, então, eu pensei em já fazer isso. Primeiro você tem que criar um material. Depois que você cria um material, você consegue fundir ele e tudo. Porque assim, eu tô fazendo a ronda da criação, já pegar o material e criar. Então acho que o formato que o material vai estar não é. Mas ok. Começa pra pensar. Como fuder nós. Ah, que merda. Sorte. Olha, quem se quer fuder aí? Mas. Certo. Vocês jogam o cadinho, derramam aquele líquido fervente. Ele tá alaranjado da cor, tá? Do fogo do Onyx. Mas ao mesmo tempo a temperatura dele oscila do quente como um sol pro frio como vácuo numa fração de segundo. E aí vocês preenchem aquela forma, fecham a forma com uma tampa O Onyx solta mais gelo ali por cima e ele começa a resfriar, resfriar, resfriar, resfriar, resfriar, resfriar. Quando ele termina de resfriar, vocês começam a ouvir uns estalidos vindos da forma, como se o material ele estivesse se expandindo e a forma ela se estilhaça, voando cacos dessa forma por toda a sala da forja do Grial. Quando esses cacos voam para todos os lados, resta sobre a bigorna do Grial somente um lingote daquele material flutuando a dois dedos acima da bigorna. Vocês estão diante de um lingote quádruplo, quíntuplo na verdade, porque ele expandiu, um lingote quíntuplo de um material extremamente leve. Ele é tão leve que ele flutua. Caralho! Quando vocês olham pra ele, ele tem um aspecto de uma coisa que você viu em Vectora: algodão doce. Ele parece uma nuvem. Certo? Ele parece ter uma baixíssima densidade. Ele lembra muito uma nuvem. Só que a cor dele é como se vocês olhassem pro arco-íris. Vocês acabam de criar o metal nuvem arco-íris. Guarda um pedacinho pra pérola. Eu vou guardar um pedacinho. E agora? Que é extremamente tóxico. Não, não vou dar pra pérola, não. Verdade, ele deixa um pérola. Pra criar mais pérolas? Exatamente. Não, esse é o último da espécie. Como se estivesse pedindo a gente de alguma vez. Uma criação, pronto, criei outro. Vocês têm uma barra desse tamanho assim, ó. Criamos um. O que a gente criou? Um novo metal. Como vão ser mauritos? Um deus que sussurrou aqui. Como é que você falou? Metal nuvem arco-íris. Metal nuvem arco-íris. Ele lembra mesmo uma nuvem. É. Não foi um deus que sussurrou. Não. Na sua mente veio a voz da Toph. Ah, esse metal já existe então. Já? Mas a gente purifica? Não sei, a Toph me sussurrou aqui. É um metal. Parece uma nuvem, um arco-íris. Metal nuvem arco-íris. Quero manipular. Ih, tem alguém loucona aqui. Vamos, foi mal, vamos manipular. Ah, sabe as cores do arco-íris. Ah, ela voltou a enxergar, a gente explicou algumas coisas pra ela. Na agora verdade, ela enxerga, sabe, agora. Porque ela já viveu e morreu milhares de vidas. É, ela enxerga. A alma dela enxerga, só. E agora, produzimos uma armadura. Tá, agora a gente tem que saber como a gente vai manipular isso aí pra cortar, né? Porque tá na barra aí uma coisa. Oh, perdão, preciso voltar na forma ela. Tá mesmo. Tira essa cauda daqui. O quê? Essa cauda daqui. Passar a mão no seu rabo. Tijó, quem foi? Eu te vi, eu. Não queria, não queria falar, não, mas por isso eu falei. Eu tô formando a MIP, de vez em quando eu tivesse formado ali. Lobo. Eu tava cheirando. Quadrúpede. Ai, é. É que eu tô formando a MIP, você não ia zoar, mano. Ok, o que vocês vão fazer agora? Agora a gente vai manipular isso pra fazer as armaduras pra todo mundo. Vai ser nanotecnologia pra todo mundo? Como nanotecnologia? Não. Ou vai ser trançado? É, pra gente, Jeff, vai ser personalizado. Os candanguinho aleatório vai ser nanotecnologia de pulseira. Mas que negócio de candanguinho aleatório? A gente não vai dar pra alguém aleatório? Não. É só pra nós, isso aí? Só. Ah, você tá de brincadeira que vai fazer pra nego aleatório. Eu achei que a gente ia fazer o pessoal tava com a gente. É em on ou off? Em on. Eu discordo. Eu acho que deveríamos compartilhar isso. Uhum. Assim como a Karim disse, assim como ela partilhou 10 anos de conhecimento lá... A gente deveria partilhar isso também pra ela. A gente pode partilhar. Porque no caso ela já tá mexendo nisso. Né? Ah, não, imagino que sim. Eu acho que conhecimento a gente não pode. Não pode negar. Pelo menos não para as pessoas que querem. A gente não vai negar o conhecimento, mas a gente vai entregar o material. Pô, tudo bem. Quantas armaduras dá pra fazer com isso aí? Vamos lá. Armadura? Eu não posso falar armadura. Eu também não. Ah. Gente, dá pra fazer 8 armaduras e 8 escudos. 3 escudos, só armadura. Cada. Depende da armadura. Por armadura completa. Armadura, pra fazer o que eu quero. Ou o que o Grial quer. Vai revestir o golem, vai revestir minha mesa. Então, minha planta. Isso aí vai ser de acordo com o tipo de armadura que você quer. Você quer fazer uma armadura completa de batalha? É uma coisa. Você quer fazer o que seja equivalente a uma bruneia, por exemplo? É outra coisa. Você quer manter as propriedades de armadura que você possui, mas adicionar só as propriedades desse material especial? É outra questão. Isso seria o mais correto, na minha opinião. Eu também, ó. A não ser que alguém queira realmente. Não vai aumentar o bônus de armadura. É. Só vai adicionar propriedades especiais, isso. Entendeu? É. Pô, acho mais certo, eu acho que é a armadura em si. Ninguém não... quer. Com exceção de que na minha armadura eu vou acrescentar os poderes que tem na Bungaka pra facilitar, sabe? Colocar uma armadura só. Sim. Pra não ter que ficar trocando de uma pra outra. Então vamos fazer forma... assim, ó. A gente vai fazer uma armadura pra Lisbeth. Ela usa armadura na forma que ela tá. A Lisbeth vai querer armadura mesmo. Imagino que ela usa. Forma dourada ela usa? Escuro também. Escuro também? Escuro também. Você fala dela com duas mãos? Não, não. Eu acho que é longsword, ela tá com uma ou duas mãos. É, ela tem a opção de usar no caso, mas ela usa escudo e. Eu acho que é o Mirtão aí, amor. Tá em cima do telhado. É, ele tá. Acho que ele vai colocar o luxo lá. Então vamos quanto lá. Isso? Você vai querer o quê? Deus, a minha roupa de folhas. Vou revestir com isso, mas também vou adicionar os poderes da armadura do Gato. Armadura de folha. Ah, então o seu você vai fazer separado. E se a gente, okay. Porventura, a gente não transformasse isso talvez em um pó mágico e orvilhasse por cima das roupas, das propriedades desse material, desse metal no caso, é entrar nas propriedades da lã, por exemplo. Isso, e trazer os benefícios ao invés da gente criar uma armadura. Isso, não, mas a minha ideia não é criar uma armadura, é entrelaçar na. É como se fosse criar uma linha na lança, e costurar. Costurar. Como se fosse isso. É só jogar uma famosa polipirimpim. Mas vocês nunca ouviram falar isso? Já, eu só achei engraçado. É meu oito. O nome disso é cota de malho, né? Não, era o nome de ferro trançado. Não, os Ralphs falavam assim. Não, mas a minha ideia é exatamente isso, Luiz. É fácil, é só. Só vendo quanto que dá pra fazer. É porque, a gente tem um X de pessoas aqui, né? Que nem pó, a Lisbeth que é uma armadura completa. Pó pra caralho! Né? Uhum. Mas o quantidade de pó que vai, eu imagino que é o equivalente, mesmo se eu for fazer um fio e trançar. Né? Não vai ser diferente. Então é isso que eu tô tentando calcular. Quanto que eu vou conseguir fazer com isso? Uhum. Então vamos lá, amor. Se eu fizer uma armadura completa. Vou separar uma parte pro Griel pra ele fazer o que ele quer aí, que ele falou com você. Ô Brad, você prefere o quê? E eu também vai uma completa, viu? Não, mas é porque a gente colocou outras propriedades. A gente juntou os propriedades. Você pode entrar aqui dentro do covil do Griel, por favor? Você quer, por exemplo, mesclar no seu hobby guardado isso? Você tem o refletir, você tem a absorção, o que tem mais ali? Ah, então, coisa, eu acho que já tem quase não leva isso. Crítico também, se não me engano. É, não toma crítico por causa do adamante. O Lindis ali, que tipo de. Não precisa. Você não vai querer? Não. Certeza? Uma armadura leve, você ele tem. Porque ou eu uso a armadura do Gaka, ou eu tenho armadura natural. Ok. Eu não preciso disso. Então, você, Alex? Aí eu me contento com um pozinho mesmo, eu jogo na minha vestes. Ok. O meu também na roupa, você não, na não. Roupa, né? Eu já tenho duas armadilhas já. Eu vou querer fazer uma pra Top. A Lungaka e a do Troll. Né? Top não usa armadilha, só. É, então, mas fazer igual faz pra gente. Numa roupa. Tá, uma roupa. Ó, são 8 armaduras completas. Cada. 4 escudos dá uma outra armadura completa. Então são mais 2. Então são 10 armaduras completas que dá. Cada armadura completa dá pra fazer 2 armaduras leves, com propriedades de armaduras leves. Ou dá pra fazer 3 roupas, que é só colocando os fios pra transferir as propriedades místicas pra roupa. Isso, é isso que eu quero. Sem fornecer blindagem. É, blindagem não, eu acho que não precisa. Todo mundo aqui já é blindão. Então alguém anota aí. A Toph, ó, a Toph ela tem. Ela não toma dano de cortante, perfurante, esses bagulho não toma. Mas mágico ela toma. Ela não tem imunidade nenhuma. Ah, entendi. Eu também não tenho imunidade nenhuma. Entendeu? Quer fazer pra você e pra Toph com as propriedades de armadura? Como se fosse, você ganha um bônus de armadura, mas não é uma armadura. É uma roupa que vai te dar isso, tipo o Raptor que mata. Gente, não tirando minha armadura, tá bom. É, não. Eu acho que dá, porque tem o suficiente pra isso. Sim. Então, poções nossa. De resistência. Ele não precisa ficar se preocupando se vai fazer ou não faz, pô. Não, não é como se não desse. Você quer que anota pra quem vai ter o quê, amor? É isso? Tá aí. Eu vou tomar assim. São 10 armaduras completas. Cada armadura completa igual a 2 armaduras leves ou médias. E cada armadura completa igual a 3 vestimentas. Anota que vocês têm isso aí. E desconta são pra sobrar 10 armaduras completas, então? 10 armaduras completas. Então, dá 30 ou 20 mínima ou 30 pano. É. Então, isso. Vai ser uma da noite, então sobra 9. Calma aí, 10 armaduras completas. 18 da outra. Ou 28. Armaduras leves são quantas? Duas. É, duas pra cada? Dois pra então, cada. Então dá 20 armaduras leves pra fazer só leves. Sim. Ou isso. 30 roupas. Ou 30 roupas. Cada e aí vocês fazem as contas do quanto vocês três, gastaram. Sim, 1, 2 e 3. Exato. Já gasta aqui uma da mesma, que é completa, então já é 3. Já gasta 10, tá ligado? Aí, pra vocês é quase tudo roupa. Olha, você vai usar o equivalente a roupa ou o equivalente a armadura? Equivalente a armadura. Equivalente a armadura completa ou leve? E lembra que eu tô fazendo duas, tô fazendo também leve. Uma tiara, uma coroa também, com armadura, então tô fazendo duas. Tô revestindo o meu e tô fazendo uma coroa. Tem na leve. Armadura leve? É. Ok. Então, então a gente vai usar. Como se fosse uma completa, né? Duas completas. Duas completas, duas leves? Ah, não, uma completa eu. Ah não, só é uma completa, porque são duas leves. Só faltam 8. Então vamos lá, uma completa vai ficar com a Lisbeth e o Gabriel vai ficar com uma completa. Isso, que na verdade são duas médias, mas só pra fazer com a conta. Sim. E aí, roupa, roupa, roupa, que soca não quer. E eu vou querer a roupa. Eu já tenho, mas você quer propriedade de armadura? Eu não vou querer, não. Você não vai querer? Não, não. Certeza? Certeza. Bom, eu acho que você deveria aceitar pelo menos essas propriedades, porque eu percebi que em alguns combates você fica muito vulnerável à frente do grupo. Só o seu machado talvez não seja o suficiente para te defender. Por mais que você tenha esse couro seu muito resistente, acho que essas propriedades ajudam a você a dar bastante dano. Eu tinha 50 na equipa por. Bom, mas aí é opção sua. É. Mas meu Deus, eu vou tomar. Então aí eu vou fazer para você e para Toff a mesma coisa. Armadura leve, não armadura completa, mas como se fosse roupa. Entendeu? Pro Theo, se for fazer, é completo. Não, o Theo não tá com a gente, o Theo fica pra lá. Sim. O Theo não vai ter. Entendeu? Não, mas se um dia precisar, é completa. Se um dia precisar, eu faço. Como não tá, no momento, não vai ter. A Toff é só porque vai voltar, tá vendo? Então já tem. Será? Vai. E aí, João? Tirando minha toca, né? Então a gente gastou o equivalente a 3 armaduras completas e 1/3 de outra. Ok. Ok? Beleza. Já estou definindo as propriedades aqui. Foram 10 de 30. É. Você tem mais 20 aí. É. Então tem mais. Deixa eu anotar aqui no meu 20 vestimentas. 20 vestimentas. Um bote. Esse pedaço aí eu posso arrancar um. Uma parte dele? Pode, é verdade, Moli, para recobrir o golem que você quer, né? O golem, uma armadura completa. Ah, foi mais 3 aí, então. Não, que eu, por enquanto quero só essa matéria. Só um quarto, um pedacinho? O que é o equivalente para recobrir ele, mas isso vai ser a longo prazo, porque agora eu não estou usando ele. Então você tem, sobrou 17. Então, beleza. Foi isso. Ok. Vamos ganhar as propriedades do negócio. Só um minuto. Não, sem problema. Ninguém vai querer sorvete? Não, agora não. Que legal. Vocês são uns filha da puta, isso sim. Por quê? Não vai sair de graça, vou pôr um ponto fraco. Quando olho nesse coração. Vão ter o quê? 40 armaduras das no universo e não tá achando ruim. Tá achando ruim, só vai ter a gente. Aí vai aparecer o nada com isso, vai ver. Vai ser arco-íris de 9 cores. Arco-íris tudo escuro. Arco-íris. Arco-íris em preto e branco. Caralho. Leto sim da branco. É, 50 tons de arco-íris. 50 tons de arco-íris. Arco-íris. 50 tons de arco-íris. Começou já? A atração? É. Tá na metade. Sério? Peraí, deixa eu tirar de São Paulo, né? Ah, mas é tirar de São Paulo porque deu medo ali. Não, é, eu tô em São Paulo tá triste com ele. São Paulo sempre é triste. É, porque o Bolsonaro tá ganhando em São Paulo. Ah, é a última, vai ser tipo os 45 do segundo tempo. Vai ser o. É. Nossa, tá 50-01 a 49,99. Nossa, 0,01%. Quem que tá com 50-01? O Bolsonaro. Só que nos últimos 5 minutos caiu de 50,08 pra 50,01. Tá caindo. Nossa, que inferno. Já foi 2 terços, tá no final já. Mano, vai ser pau a pau essa eleição, hein, fogo? Não, vai ser igual. Sei lá, as últimas foram assim, é sim. Papo de 1%, às vezes até um pouco menos. Não lembro certo os números. Mesmo os caras tentando não deixar os nordestinos votando, votar, né? Por quê? São viu a PRF? Fez um monte de operação no ar aqui no Nordeste pra pegar ônibus de eleitor. Sério, velho? Nossa. Teve eleitor falando que os caras estavam olhando até os extintores do ônibus. O quê? Até os extintores do ônibus o cara tava olhando. O Lucas falou os extintores do incêndio do ônibus. É? Mas por quê? Exatamente. Pra ver se tava certo, não, porque se não tiver, se tiver irregular, é, o ônibus não pode rodar. Se tiver fora da validade, você tá entendendo o ponto, cara? É isso que tá rolando. Ah, tá ligado esse tempo aqui, velho. Parece que vai cair um tempão. 50 tons de arco-íris aqui. Malandro. Se cair essa água aí, né? 50 tons de arco-íris. 50 tons de. Vocês vão fazer armadura. Isso. Pra algumas. Ninguém vai fazer arma com essa porra, né? Não. Ótimo. Um cartão a menos não pra escrever. É por enquanto não. Que esse cara cuzão. Jeff, esse metal é sagrado. É só pra armadura, não pra armas. Mas mais friso que vai sobrar um metal aí. Mas, Jeff, você não pegou limão ainda? Ainda não. Tá pancado de limão aqui. Limão suíço, limão. Limão. Joga um limão aí que é bom. Eu acho que, deixa eu ver. Tem bastante que eu peguei. Ih, olha o chocolate. Parte 2 da missão. Ele acabou de fatia, né? Aí não falou que eu tinha, porque tinha um monte. É. Eu acho que foi só. Não, já, entendi. Foi só limão. Sabia. Que... Ah. Mas melão é da hora, hein? É melão, quase sim. Igual. Limão, igual. Tá durinho ainda. Mas melão. Graviola. Manda graviola, manda graviola. O graviola tá derretendo. Perdão. Ele tá derretendo ainda. Tem alguém que nunca construiu um telhado aqui. De menor é da hora. Lula passou. Passou? 50,02. Lula passou, Lula pagou. Quero que continue assim. Esse é caro. Minha universidade depende disso. Nosso país depende disso, né? Pelo amor de Deus. Vamos ser um pouco mais radical, nossa vida. Todos dependem disso. Essa risadinha de todo mundo vermelho amarela. Mas depende também do governador, né? Ele não vai atrasar os repasses. É, então. Tarcísio é 10. Mas eu acho improvável, porque geralmente, por exemplo, quem vota no Lula vota no Haddad. É improvável que ganhe um governador diferente. É, Bolsonaro tava ganhando em São Paulo. É, mas tá quase igual. Tipo assim, o índice de Bolsonaro e Tarcísio em São Paulo e Lula e Haddad, tá quase igual. Sim, é, não, na pesquisa deu um empate nos dois. Nossa. Pode jogar pra fazer do item, amor? Não. Nossa, só falando que ninguém fez arma, né? Já só falou nisso? O que você falou em arma? Uma lança. Ah, como eu revesti meu machado com isso. Aqueles caras. Terminei aqui, ó, finalmente. Eu pego outro cartão. Eu preciso ver as magias depois, mas eu vou colocar só as diferentes. Tipo. Magigrafia, essas que a gente aprendeu que não é do livro, sabe? Uhum. Só isso que eu vou colocar aqui. Ah, eu resumi. Distância, área e dano. É o que eu preciso. É. E o teste que tem que fazer. Nossa, mas aí o governador tá uma diferença grande. Não, ah, não, tá a mesma coisa. Exatamente, tá exatamente o igual. O problema que é a mesma coisa é que os dois estão ganhando. É. O Bolsonaro e o Tarcísio. Bolsonaro tá com o mesmo índice que o Tarcísio em São Paulo. Tá, tipo, igualzinho, pessoal. Foi 10-22 ou 13-13. É, não é tipo Lula e Ciro que dá pra manobrar entre os dois. É. Só um monte de abacaxi. Da hora. Fui isso aí, né? É, não é interessante mesmo. Da hora. Pra fazer os itens, qual a dificuldade? Calma! Ele tá criando os itens ainda. A gente quer virar os itens ainda. Nossa, tem mais um refrigerante ainda. Cheio. Cara, quantos que eles compraram? Quantos que? Ele pegou dois, o cara precisou de um. Peguei dois, ele foi um 50 picolé. Só por picolé tem mais uns 15, eu acho. Falta trazer dois, falta trazer dois eu nem trago. E aí continua pra eu dar o 10. Ah, que a gente comprou depois que a gente chegou aqui, a gente falou no albergue. Tem salgadinho. Eu tô pensando em trazer 4 litros. Salgadinho? Manda. Tem verdade, hein, Pacho? Eu tava pensando em trazer 4 litros de refrigerante, porque eu acho que imagina se eu trago 4 litros de refrigerante. Eu vi 4 bolos de ouro ali. Pingo de ouro? Ô, louco, velho. Mosquito bem na minha mão. Mas menos mal, né? Mas recebi no. Mano, calor. É só um mosquitinho, pô. Mosquitinho. Eu ia passar uma carta trazer. Gente, tinha que calor. Melão no meu picolé de melão. Ou às vezes é um melão criança. Não, né? Picolé de melão mesmo. Putz, será que o picolé de melancia vai ter todo o chatismo de uma melancia verdadeira? Aqui não vai ter. Vai ter a semente? Faz metralhadora. Ô, Pátio. Como é que rolando? Você não sabe qual é a semente da melancia? Acho que já pode tirar o pano, né? Concordo. Tirou? Se der ideia, tira. Olha lá, Chan. Cuidado, hein? Cuidado, fazer arte, ó. Vai ficar amarrado embaixo ali, ó. Foi na cadeira, né? O chão de recalco. Ô, Lalo! Tá só aumentando a diferença. Ô, chefe, por que que você não. 50,13. Por que... Oh, perdão. Por que que você não. Pega a cadeira? Não, eu ia falar, por que que você não transforma em lobo? E. Todo e pica. Não, e transforma em lobo e usa orical. Você virou metal garurumon. Meu Deus do céu! Metal garurumon! Opa! Ah, eu sou o. Metal Greymon. Você é Metal Greymon. É, no caso! Digimon, já. E quem vai ser? O Alisbit vai ser o Digimon! Na verdade, agora você é o dragão preto de olhos azuis. Alisbit vai ser o Digimon! Não, ele é o dragão azul de olhos brancos. Não, ele é o dragão metálico de olhos azuis, mano. Não, porque agora ele virou prateado praticamente. Não, ele é o dragão metálico de olhos azuis. Todo mundo quer ser o Squall. Não, todo mundo quer ser o Testal. Em vez de ser dragão metálico, dragão negro metálico do Batman, é o dragão metálico de olhos azuis. Como que eu corto uma nuvem? Como que eu corto uma nuvem? Com vento. Aí você tá fazendo pergunta difícil pra nós, né? Eu não sei. A nuvem não é gás? Não sei. É, na verdade ela não é sólida, né? É. Com o vento separaria ela. Qualquer coisa, uma fissura, qualquer fissura você separa o. Não, mas vai ser com a runa da criação, então vai ser magicamente. Magic. Magic. Sabe o pior? Eu não consigo lembrar do Bob Esponja fazendo isso. Eu lembro do Shang Tsung. O friendship dele. Ah. Eu Bob Esponja. Ele mete um arco-íris também. Esquentou aí, Jean? Esquentou? Tá calor. Cachorrinho. Uma licencinha, cachorrinho. Só ia cair. Passou esse aqui. Esse marrom é o seu. Esse marrom. O que será que é? Caralho, galera, vocês brigaram a cabeça do mestre aí. Foi mesmo, hein? Aí você parar pra pensar. Todo santo dia eu fico nesse dilema aqui, criando tesouros, criando itens. Ó, por quê? Aqui, ó. Sua namorada. Caramba. Vamos criar uma caixa de mísseis. Culpa de quê? Pensar em todos os detalhes de uma quirerinha. Basta isso aí pra mim, faça agora. Ai, que saudade da terceira, que já tinha todas essas coisas prontas. Ah, ele já. Preciso pegar. Lá tem, já tem tudo prontinho, CD pra criar as coisas. Falta mais um elemento. Olha, se eu tô com a mesma coisa que é no chão, filho. Só quero dizer que eu também. O que vocês usariam pra forjar um item com esse material? Como assim? O que a gente usaria? É. Ou o que a gente faria? O que a gente usaria? Usaria material pra criar um item. Agora qual item? Essa é a pergunta. Ou como a gente usaria? Qual ferramenta? Que ferramentas, que recursos, né? Ah, forjar uma espada. Preciso de um pedaço de aço. Fogo, uma bigorna, martelo, tenaz pra segurar. Mas se for fazer armadura, seria mais ou menos a mesma coisa. É porque o metal ele não é fofo. É. Ele é duro. Ele é duro, leve. Né? Tá, agora uma pergunta eu, é... Não, eu acredito que ele... Como que a gente vai cortar isso aí e transformar no que a gente quer? Uhum. A gente forjou, beleza? Uhum. Juntou, né, no caso. E agora pra forjar o que a gente quer. Eu talvez posso, pode ser que eu consiga de alguma forma arranhar esse metal e pegar como se fosse uma poeira de metal, sabe? E aí a gente usa essa poeira em metal. Meu machado possa cortar. Mas então, aí que tá, Múmia. Só cortar, beleza, mas a gente precisa de transformar isso daí. Fazer todo o processo da forja. Uhum. Só cortar é fácil, talvez com o meu próprio... A questão é... Não, deixa quieto. Ferramentas normais, por exemplo, um martelo normal, a gente não consegue bater esse metal. Porque ele foi criado pra uma coisa mágica. Às vezes algum mundano seja o oposto. Dê certo. Não sei. Eu tava batendo com o martelo dele. Só alguém pergunta como vai ter o martelo dele. É só cortar um cubinho, cortar um cabo. É como a gente tá usando tudo a runa da criação, então. As magias são leque cromático e muralha prismática. É tudo isso? O quê? Na armadura? Não. Eu acho que ele tá fazendo como se fosse uma muralha prismática, né? Pra fazer ser um ponto fraco. Não que eu saiba, pra falar a verdade. Não é um material, a gente não sabe ainda porra nenhuma com ele. A gente só espera que as propriedades dos anteriores se mantenham. Tem padrão hipnótico também, que faz o negócio de arco-íris. Ok. Não coube. Depois eu passo a limpo no computador e cabe mais coisas. O que, que faz padrão hipnótico? Tem mais? Dá. Remite na magia esse tipo de arco-íris que vai paralisando as pessoas. Vamos pro segundo cartão. The Last. Agora é doce ou não? Ah, apareceu doce, já mano. Povo novo. Aqui é o último salgadinho que tem. Famoso biscoito da vovó. Quero. Alguém enche o projeto com ele. Ariel. Ariel. Pode ir pra ele. Eu vou pegar mais. Aqui, mais. Esse aí não dá pra encher muito bem. Obrigado. O que faz leque cromático? Que ruim. É ruim? É, bom ruim. Prismatic spray? Você joga. É aquele que manda o cara pra outro plano. É. Dá danos diferentes. Eu acho que cada pessoa joga o D8. Uhum. Você já falou que é ruim, também não vão catar muito, não, né? Não é um biscoito da vovó, né? Mas... É a janda prismática. A tradução tá essa? Acho que é. Porque é spray, né? Não sei, sei lá. É que eu vou tendo ideias, ideias, ideias vão sendo surgindo. Bora, caralho. Olha, pessoal! Mostrando aí, ó. Ó, o controle tá desligando aqui. Se mais alguém me derrubar um pouco do chão. Tem 20 sempre aqui. Tem um cara que tá super curto aqui, ó. Tem um cara que não tá É, como sempre, o Jeff que buga nós as sessões hoje, ao contrário. Aí é o mesmo formato, tá ligado? Uhum. Eu acho que comprou uma saída. Ah, eu também nunca tinha visto. Cara, eu já vi aqueles programas desidratados, mano. Sim. Pote. É o mesmo esquema, só que isso aí. Mano, ele é viciante, velho. Você não para de comer, velho. Não para, cara. Não para. Ele levou ontem lá. Tô falando desidratado é caro pra caralho, mano. É caro. Mas esse salgadinho aí que ele levou lá é igualzinho, só que em formato de polvilhinho assim, ó. Achei que comprou uma saída. Saber, mano. A um também tem um furo de sabor, furo pizza, tem de queijo. Com vidro de pizza? Então, mas o que eu vi lá era um parmesão, só que ele tinha formato, né, desse biscoito aí de polvilho. Só que é parmesão e com vidro apimentado, os caras da hora. Quanto fome de ouvir, né? Definido metal novo em arco-íris. As características dele são leve como nuvem, cor de arco-íris e é translúcido. Pronto. Só. O que vocês fazem? Quem vai moldar ele agora? Vocês vão moldar. Ok. Joga em teste de inteligência. Pode ser intuição também. Pode ser arcanismo. Dificuldade. Se for inteligência, dificuldade 30. Se for qualquer outra perícia, passei, né? Dificuldade 50. Todo mundo joga? Todo mundo. Tá envolvido na forjadura dos anéis de poder. Não, dá muito falhinho. Ok, muito bem. Eu só tô vendo, não. Que nós vimos nada, então. É intuição ou o que, amor? Arcana. 41. Ou inteligência pura. É. arcana. Hum? Joguei arcana. Passaram? Uhum. Transmutação ajuda, amor? Seria uma arcana baseada em transmutação? Ou não? Transmutação é foda. Você perde o braço, mas dá uma perna junto. Que foi? Transmutação é foda. Por quê? Você perde o braço, mas dá uma perna. Ai, cara. Bom. Vocês sabem que para forjar esse material manufaturá-lo, melhor dizendo, vocês vão precisar de ferramentas muito poderosas. As minhas mãos. Vocês precisam de ferramentas mágicas, mais três no mínimo. Então são de três ferramentas? Seriam quatro, né? É. Pra a piada funcionar. Isso. Subiu 20% da turma assim, 15 minutos? Caralho, subiu? Subiu, subiu. Ah, de 75, de 60 e pouco tá em 89 já. Lula? Não, por cento das urnas. Ah, por cento. Mas tá 1% a diferença. Eu vou falar pra você. Nossa. Por ser só dois, né? Duas coisas pra... Tá. É isso. Tá demorando até. Porra! Foi 100 milhões de votos contabilizados até agora, porra. Não é pouco, eu não voto não, é. Não, eu sei que eu voto pra caralho, mas. A gente assim, tá botando tudo. Botou tudo no último. Perto do. No final. Na última. Na primeira turno, terminou a 8 horas e tinha tipo 5 de Carlos. Demora mais tempo pra processar os dados, né? É. Uhum. Aqui vai dar tipo meia hora de diferença pra dois caras. Deixa eu perguntar pra você. Uhum. Aqueles ferramentas de. Que a gente pegou lá em Lenore serviriam? Eu não sei, mas sim. Não sabe, mas não. Nós temos. Uma coisa tão antiga. Não faço ideia do que ela tá falando, mas eu vou considerar que sim. Lembra quando a gente tava em Lenore? Que a gente foi lá onde tinha um monte de armadura élfica, que tinha o cara de árvore, que era tipo uma árvore, mas não era uma árvore. Sim. E tinha alguns instrumentos lá, tipo bigorna, essas coisas de forjadura. Né, foi que eu peguei. Ele usou pra... Ah, você pegou? Claro! Nossa, que coisa! Aí eu queria saber se essas ajudariam, entendeu? Ok, mas ajuda. Eu perguntar o que ela não pegou. O que tava preso na parede. Preso, literalmente. Sabe o que eu não peguei? Que o Jeff ainda não pôs no jogo. Pra manipular esse material, então, vocês vão ter que usar essas ferramentas místicas. Uhum. E aí vocês vão precisar utilizar magias, ou algo que simule as magias. Tipo runas. Okay. Magias de ar e de eletricidade. Se forem magias, gastando slots de nono nível pra isso. E ainda utilizar ou leque cromático, ou rajada prismática, ou muralha prismática, para dar forma a esse material. Uma coisa que se assemelha às propriedades que ele tem, para conseguir manipulá-lo. Ok. Eu tenho as ferramentas. Certo. Você ajuda com a eletricidade aí? A eletricidade é seu forte, parceiro. Não é? Eu tenho fogo. Ah, fogo não precisa. Você tem quem era mata, não tem assim? Você tem mago? Boa, Elton. É, você tem runa legal. Eletricidade também? Você tem runa legal. Mas eles têm runa da eletricidade? É. Ok. Então vocês têm os elementos. Tô precisando de um bigorneiro aí, né? Ô, oh, pequenininho, você não saiu do negócio, você entende alguma coisa de forja? Sim. Percebi, Você conseguiria fazer o que a gente tem em mente? Claro! Vamos embora então! Consegue. Me tem, eu preciso de ferramentas, eu estou sem ferramentas adequadas. Só um momento. Já que é de Lenore, por exemplo, vou ver pro. Tá caindo a cadeira agora, também? Né? Deu a cadeira da bolsa. Ah. Tem que pedir pra ser fácil. Ah, boa. Ok. Ela pega as ferramentas e ela, olha que qualidade excepcional. Não é? Eu peguei, meu parceiro. E ela pega algumas ferramentas de corte. Uhum. Né? Umas tesouronas, tenazes, né? Formões, uns martelinhos menores. E colocar por último prédio. E colocar por último lava-louça. Eu mesmo, palhaço, você tá com frescura? Ninguém acertou. Procura lavar. Acertou, tá vendo? Bom. Ela começa a tentar manusear com aqueles instrumentos, mas o negócio é extremamente resistente. Ah, peraí que a gente vai ajudar. Sim! Vamos lá. A gente tá mais ou menos a ordem que a gente tem que fazer, mano? Hã? A gente sabe mais ou menos a ordem, a gente tem que entrar com o vento primeiro, depois a eletricidade. Sabe, sabe. O vento vai ser utilizado para formar uma espécie de uma faca de vento para cortar. Eletricidade para desfazer as moléculas, as ligas ali, para que o vento consiga cortar. Certo? E utilizar depois as outras magias ou de muralha prismática ou leque cromático, magias desse tipo, para imbuir as ferramentas com as propriedades parecidas para conseguir dar forma da maneira como vocês querem. Ok. Vamos fazer isso então. Perfeito. Vai ter o bolo da deusa, né? Quanto que tem de. Vamos ter o Ina hoje, né? Sim. Não sei. É 500 bonito, nada? Não, quanto tem de volume aí esse aí, amor? Do... Já passou, já. É um lingotão assim. Bacana, desculpa. Não vejo, acho que não precisa nem jogar o teste. Você vai precisar então que eu armazene energia nessas suas ferramentas, né? Sim. Tá, daqui. Entrega pra você. Eu disparo pelo muro central uma muralha prismática. Ok. Eu mantenho ele concentrado pra ir carregando. Tem 2.000 metros cúbicos esse negócio? Não, muito menos. Tá, então eu uso a minha eletricidade normal, passo pelo lingote inteiro. Vai derreter o negócio. Ok. Devagar. Ar? Vento. Não preciso de mais. Não dá ruim, não. Eu jogo com vantagem, mas o meu teste passa 34, eu tenho 36. Ok. Bônus. Quando você mete a runa da eletricidade, assim, ele vai junto com a runa do vento, né? Você desestabiliza as moléculas. Não, pode ser dentro do seu nível de controle. Desestabiliza as moléculas, vai com ar, corta com precisão. A gnoma pega as ferramentas energizadas pelo Onix e aí começa a puxar, como se estivesse puxando açúcar derretido, como quem estivesse fazendo uma bala de algodão doce, ou aquelas balas de puxa-puxa, sabe, de açúcar. De coco. Justificando as potencializadas, se ela fosse devota de Mina, falando pra você, tá vendo? Daria tudo certo. Eu tô sentindo hoje que Mina tá mais próxima, mas já está ficando meio... Ela começa a puxar, esticar aquilo ali, né? Ela vira, olha pra vocês. Ela fala, espera, eu tenho uma ideia. Joga esses poderes de novo aqui. Vai. Você tem que cuidar pra não se machucar. Vai! Ah! Não nela! Eu uso o poder da cinésia nela pra manter ela no lugar como se estivesse atrás alguém. Ok. Segurando ela, e aí eu jogo o prismático. Quando vocês jogam os três poderes ali, né? É, porque um se corrompe. Dois. Ah. Caraca, eu tô dividem e três ao equilíbrio, né? Não, mas foram quatro, usei telecinese. Ela começa a manipular com os instrumentos ali e aí vai formando uma bola, uma esfera que vai brilhando as cores do arco-íris. O negócio começa a flutuar, né? E aí. Quebrou o brinquedo. Como se você estivesse soprando um dente de leão. Né? Ela pega, põe as mãos embaixo assim, né? Segura. Depressa, traga a vestimenta que vocês querem. Modifica rápido. Ficou pelado. Jogou a roupa em cima da bigorna. Ela pega assim com a mão. Aí ela vai fazendo assim, ó. E derramando em cima da sua roupa. Caralho. O cara só usa o manto. Ah, é de elfo, relaxa. Já foi um tempo aqui. Não, pera. Tem formado em folha. Eu só vou abrir o dele daqui pra baixo. formado de folha. Só o olho. Tem formado de folha. Que folha? A partir de baixo, assim, ó. Ele fica tipo... Não, é um tentáculo com o olho. Verdade, verdade. Será que tem um olho na ponta desse tentáculo? Claro que tem. Todo tentáculo tem olho. Vai ter um olho que sai assim pra fora, ele se abre e sai um outro tentáculo com outro olho. Porra, que nojo, velho. Tem um predador. E ela vai caindo uma poeira iridescente, como se fosse o arco-íris. Vai banhando ali. Conforme vai caindo na sua vestimenta, ela vai brilhando, né? Ela fala, de novo, os poderes. E aí vocês vão jogando, né? Vai brilhando e vai se esparramando, como se fossem se formando fios ali pela sua vestimenta. Vai ser tipo uma armadura também. Ele vai querer a propriedade de armadura. Junto com a roupa, tá? Tá, tudo bem. Não, só pra... Tudo bem. E aí, agora você... O que que é? Era isso? Seu manto? É a roupa aqui... Aquele seu manto escurão? Não, é a roupa ainda... Usando a roupa do... Dos paladinos lá do templo de Calmir. No... Do Ikizar, do Batlock, que era branco e azul. É a mesma roupa ainda. Lembro? Caralho, banho que é bom nada, né? Porque a gente parou de jogar mesmo, caralho. Mas então eu tenho que trocar a roupa, ok. Claro que tem outra roupa, né? Eu não sei que roupa que eu tenho. Eu tenho uma roupa aí. Sei lá, o Skoll já fritou essa roupa aí quando ele traiu o grupo. Tá bom, então eu tô com outra roupa. Provavelmente com vários tons de roxo. Ok. Sei lá. Fica roxo arco-íris, então. Roxo arco-íris. Você acabou de inventar uma nova cor. Não. Fica intercalado. Roxo e as cores do arco-íris. Você é o astrônomo de todas as cores agora. Você é o beholder de todas as cores. Pagar, e você tem uma vestimenta. Pronto. Tem uma roupinha nova, bonitinha. Tem uma roupa colorida. Ok, e aí vocês começam a fazer as outras roupas de vocês também. Oi! Consigo! Consegue o quê? Descer lá. Ah. Vocês vão forjando as outras. Queira, né? As outras vestimentas ali, vão forjando mais pedaços desse metal. Ele se transforma como se fosse numa poeira, né? E aí, conforme vai espalhando essa poeira no item e conjurando os três poderes ali em cima, ele vai se solidificando e se fundindo aquele item da forma como vocês desejam. Valeu! Vendo isso, o que você faz? Usa a própria armadura do Ungaka como base. E imbui a armadura do Ungaka com esses poderes novos. Só tem um problema, tá vendo? Qual o problema? Eu preciso do Vanessa. Eu não quero perder também. Ah, você não quer perder o Vanessa? Vou juntar tudo numa só. Vai juntar tudo numa só? Ok, você junta todas as armaduras numa só. O Ungaka precisou de runa pra fazer isso, né? Não, pera. Então. O que você faz? Você põe a armadura do Ungaka por cima da armadura do Desvaneça. Até porque é o presente do Lindir, né? E aí você fala, Desvaneça. E aí, puf, as duas se transformam em folhas. E aí a Gnoma vai lá com a poeirinha. E eles três com os poderes. Né? E aí quando você fala... floresça, sei lá. Desvaneça. Quando você fala floresça... Vanessa. Quando você fala Vanessa, a Vanessa aparece... Aí o Lindir bate nele. Vanessa desvaneça. Aí acaba o casamento dele. Não, porque é uma desvaneça. Não é não, Guia, de folha. Ai, tá, mata, não, é de folha. Vanessa de folha. Quando ela volta a se fundir, é como se fosse o Pantera Negra vestindo uma armadura de folhas. Só que com cores do arco-íris misturadas ali. Todo mundo quer ter a armadura do Troll, né? Armadura do Troll. Ok. Tudo é colorido, tudo colorido. Todo mundo é coloridão agora. Aquelas feias que você tem aí? Essa armadura feia que você tem aí? É. Armadura feia que regenera 10 de HP, filho. Ok. Você quer fundir nessa armadura feia aí, não? Pronto, não quer fundir essas propriedades da armadura feia? É que eu tenho uma armadura, não é só perna. Problema seu. Tô muito apelão demais. Problema seu. Relaxa que eu apelo do lado de cá também. Esse é o porém. Eu tô pensando em dar um ponto fraco pra essa armadura, eu acho que seria legal. Eu acho que seria justo. Certo. Seria o mais justo. Se não for digno, mancha. Pode colocar um PV igual do Ungá, que chegou num certo contador, ela perde uma cor, por exemplo, sei lá. Tipo assim, né? O cada arco-íris é um. Vai, tipo, ganhamos uma muralha prismática. Dependendo do tanto de dano que ela toma. Ah, tipo, 7 vezes. Então, o negócio, eles perdem uma. Uma parte dela. Vai pagando uma cor. Vai pagando a cor. Pagou uma sete cor e a armadura some. Isso. Estilhaço ali, história. Tipo assim, começa com, sei lá, 50, 100, 150. Uma armadura provisória? É isso que eu tava falando. Ele quer dar um ponto fraco, a gente só tá dando ideia. Não, não, ele tá falando pra virar, transformar num lenço que se joga fora, é diferente. Um peso para papel. Ele tá falando que vai ter uma vida por. Ah, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Sabe como vai? Não é recarrega, já era, é isso que ele tá falando. Mas pode ser nesse sentido, só que tipo, ela perde as forças por um dia. Que é, a, o radi, o a raiar o sol, aí ela volta. Pode ser, mas que isso não seja descartável, pelo amor de Deus, né? Não, mas estou, tipo assim, pode acontecer de recuperar, mas se você perder, acontecer de ela estourar todas não, as... Ela tem... já sei o ponto fraco, toma banho pra tu ver. É, então o Nick fica tranquilo. É. E tomar banho então. Perde uma cor, cada banho então. Por que o seu tangerina tava assim, o meu não? Esse é manga. Ah, tá. Por isso. Opa, por isso. Meu tangerina tava desmanchando o sorvete. É manga, é o único que tá inteiro ainda. Propriedades. Tá aqui pra vocês. Imunidade a todas as magias que causam dano. Tocar uma bola de fogo, vocês são imunes. Relâmpago, vocês são imunes. Não é mágica. Infligir ferimentos, imunidade. Posso testar? Pode? Vou ficar atacando, pode morrer bem. Resistência às demais magias. Imunidade a dano de armas não mágicas. Resistência dobrada às armas mágicas. Só causam um quarto do dano. Bônus de armadura de mais 10. Você tem uma roupinha mais 10 agora, Nix. Combina, comba com a minha armadura natural. Sim. Sim. Sim. Foda-se. Vou ficar com 70 na armadura. Foda-se. Foda-se, não preciso bater em você. É que você não usou a armadura de um lugar, né? Você só joga você no portal e fecha. E absorção dele, né? Absorção. Com mais 10 eu posso ter também. Todo mundo tem. Todo mundo que usou tem. Independente se pegou como armadura ou não? Sim. Usou, tem. Tipo, se você fez uma armadura completa, é o bônus da armadura completa, que é CA 18 mais 10, então 28. Não, absorção. Gaste uma reação para converter o dano de uma magia lançada em você em pontos de vida temporários. Que bom. Deflexão. Gaste uma reação para voltar a magia lançada em você contra o conjurador. Taquei bola de fogo. Reação, voltou em mim. Tá aí, eu vou ficar com a reação pra... Taquei enfeitiçar pessoa. Gastou reação, voltou em mim. Tá aí, junta todo mundo aí. Taquei relâmpago. Gastei reação. Virou ponto de vida temporário. Então, junta todo mundo, eu tô fazendo um pouco infinito. Não, tipo, toda vez vocês vão começar o combate com o PV temporário. Do meu dano. Que bom. Sim. Não, é o PV temporário não acumula. Porra, pra mim é pra caralho. É tipo 80%, né? Isso funciona não só com magias, mas como ataques também. Tomou uma achadada, reação, quicou na nuvem e voltou no cara. Bom. Para forjar ferramentas mais 3, magias de ar e elétricas nono nível ou com runas, leque cromático ou muralha prismática. Bônus extras. Gaste uma ação bônus, emite uma rajada prismática. Pode fazer isso 3 vezes por dia. Ação livre. Faz uma esfera de relâmpago ao redor do usuário, 6 metros de raio, dando 8d8 de dano elétrico. Gaste slots para aumentar o dano. Cada nível igual a mais um D8, podendo somar vários slots. E pode fazer isso 3 vezes por dia. Ação livre. Voo e levitação sempre ativos. Efeitos. Esses efeitos extras não são afetados por contramágica, dissipar magia ou campo antimagia. Porque essa porra dessa armada, desse material, ele não é mágico. Quem quiser ler, tá aí. Mas campo de runa ainda pararia aí. Tá? As runas vão nada que pare. A natureza da runa. Só contar do mestre. A natureza da runa. Não, seu mestre. Você falou que gosta de tailandês? Bateu, você. Olha, porra. É boa. Ah, não é? Ah, bagulho estranho. Parece xarope, sei lá. Mas essa é a ideia. Parece uma arceira. Que porra! Mas essa cara. Isso aqui pra mim não faz sentido gostar de groselha, mano. Negócio ruim da porra! O groselha é da hora, mas falta é estranho. Tinha um bichinho dentro. Tem vários bichinhos na real dentro do seu copo. Tem uma espuma ali, é doido. É só tomar, não vai sentir nada. Proteína. É refri com proteína. Refri, né? E taurinho é o quê? Eita porra! É xixi, tu não sabe. É, espera pra ver, boy. É, não. seu pau no rabo. Cara, dá um caralho, meu amor. Cadê um caralho, mano? Não é torto pra mim, não, seu cuzão. Tá falando que ele só filho é preto? É. Sou desse. Ele é tão bonito. Ah, verdade, ele vai com. É porque eu sentei na cadeira, normalmente ele senta ali na cadeira. Ah, tá bravo. É, roubando no minha cama. Joguem no Google aí, metal arco-íris. Existe? Metal arco-íris. Existe. Criado na campanha Fim dos Tempos de Leonel Caldela. Tá trolando! Metal arco-íris, não metal mundo em arco-íris. Metal! Como é que é? Caralho, acho que Tarcísio governador. Já saiu já? Já. Cara, que merda, velho. Eu meia hora, então eu vou sair. Pelo menos. Olha, tem 95 presente. É que dá reflexo. Lá, lá. Quem tá na frente do presidente? É, eu queria falar não, mas eu acho que não foi o Tormenta 20 criado, não. Passou bem, cara. Passou, então. Já, metal arco-íris, fim dos tempos. Já tá eleito, ou metal arco-íris, tormenta. Por 85% com 96. 96 de uma apurada? Só quantos anos, Heitor, no Brasil? Não sabe? Mas, Gui, se você tá em 96% de urna apurada, faltando 4%, com 4% de eleitor, não vai dar 1,5 pra poder empatar de novo. É que tá 1.600.000 a diferença. Eu acho que ainda tem, se for 4%, deve ser tipo 5 milhões de urnas ainda. Ah, tem mais espada aqui, é isso? Tipo, chance tem, só que tá difícil ele virar. É, sim. Cara, eu acho que os dois estão crescendo na mesma medida. Pra mim, olha, de Lula já ganhou isso aí. É, pra mim, a tendência é essa. Matemática coisa chata, o governador vai passar um monte de bosta, né? O governador do partido contrário. Tava em 0,2, já foi 0,4, 0,6, então, 1, já passou 1, 3, já passou 1,4, é. 1% é muito. Saber que os caras veem essa ponte de partido. Bom, e aí o que, que vocês fazem? Vocês forjam os materiais. Mostra pra todo mundo como que é o aspecto da cor. Se não for rosinha, não é metal arco-íris. É a espada, tá? Não, um, ah, tá. Metal. É, parece um minotauro agora as armaduras, as roupas de vocês. É a espada, mano. É skin do Valorant. É. Aquela que é como é que isso. Tem essa aparência o negócio. Bem legal. Não é por nada, não. Gostei, bonito. Chama atenção. É. Põe a mão por cima. Verdade, né? Alguém tem uma roupa? Não, não. Ah, sim, eu tenho! Você não sei. Tem aí! Vergonha na cara! É. Eu tô por cima do momento. Ok. Dá. Vocês forjam seus itens de metal novo em arco-íris. Arco-íris. E aí, o que, que vocês fazem? Voltamos pra caverna de hoje, né, Solerinho? Voltamos. Saímos do plano do Daniel, né? Depois que vocês não vão. Ó, as coisas que. Foi usado, só jogar na frente e depois organizo. Vocês querem, certo? Vocês vão se preocupar em guardar. Pegar um punhado desse, é, se ela quer um pouco do metal ou se ela quer uma armadura. Quem? Ah, Gnoma. Gnoma catou uma fração pra ela já. Pega uma armadura completa pra Gnoma. Eu preciso oferecer. Uma armadura completa pra Gnoma dá pelo menos pra uma cidade inteira, filho. É, tipo, o representante material que ela estudar. Não, você diz errado. É um pedaço pra ela. Pedacinho do limite. Só que assim, você conseguiu entender que a complexidade de manipular e criar e juntar esses materiais é bem difícil, né? Acho que só pra ter acadêmicos. É, porque... E uma coisa que eu sempre peço para as pessoas quando eu, particularmente, ensino algo, é tão cuidado com o que você compartilha, por mais que o conhecimento, né, deva ser de fato compartilhado, assim como o Tanatoa sempre ensinou a gente, mas toma cuidado, tem gente que gosta assim de aprender as coisas, só que usa para malefício. Às vezes a pessoa tem a melhor intenção do mundo, mas pelos propósitos errados, entendeu? Só peço isso pra você. Certo. Não colocarei isso no tomo cara de sigil. O quê? Não vou compartilhar essas coisas no tomo cara de sigil. Deve ser um livro enciclopédia. Ah, é uma. Um bar. Não, ah, é aquele. bar. É aquele lugar lá que você vai se ver e aprender os negócios, não é? Experiências de outros lugares. Não, então o cara é... Não, isso aí são sensitivos. Eles são legais. Não, aquele negócio lá é só putaria. Que isso? É filiada a eles. Não tem putaria lá. Talvez que eu fui lá com... Tinha sim. Não. Você não viu a putaria porque você tá meio outra coisa, fazendo outra coisa. Os sentimentos. É. Não dá. Aí não, cada um experimenta o sentimento que quer, concordo. Putaria. Se é o que você enfim, quer. O que você tava falando? Eu não sei. O que era o Tomo Cara? Putaria. Ah, o Tomo Cara. É um sistema de compartilhamento mágico de informações que existe em Sigil. As pessoas elas escrevem aqueles que elas desejam compartilhar num pergaminho mágico e esse pergaminho vai aparecer no pergaminho de outra pessoa. Sério? Meu Deus. Que legal! Sim, cara, as pessoas compartilham informações assim. Eu não pensei em procurar informações lá sobre os... É, porque a gente não sabia que tinha isso. Não é amplamente divulgado? Não é amplamente divulgado. É uma rede particular de pessoas que fazem isso. É de uma das... É grupo do WhatsApp. Ou é da biblioteca? É do grupo do WhatsApp. Não. É independente. Quem criou? Pergunta difícil que vocês fazem, meu. Cara, só ela fala que não sabe. A gente divulga sempre o mesmo. Ou ele pensou besteira. É o Ads. Quem criou isso é o Marquinhos também. Não, o Marquinhos comprou. É, só compra. É muito legal. Ah, respira fundo, foto pro personagem. Foi um mago chamado Mark. Ele criou esse sistema, mas assim, as pessoas só conseguem participar disso por convite de outras pessoas que já estão participando. Você não quer me convidar? É só de pirâmide. É pirâmide. Tá bem. Você titubeou? Sério? Depois de tudo isso? Não. É que eu tô pensando se eu ainda tenho acesso ao Tomo Cara. Tô 10 anos afastada, né? Deixa me ver nas minhas coisas. Ela começa a fuçar. Puxa um berloque, fala que ela liga o berloque. Fala o quê? As asinhas abrem. Mil novas mensagens. Porra! Só hoje, né? Meninas, o que aconteceu? Porra! Mano, eu tenho que fazer uma beleza. WhatsApp dele, pelo lado dele. Ela pega um pergaminho, né? No pergaminho tá escrito assim, Tomo Cara, né? E... Puta, agora que eu entendi Facebook, caralho! Demorei pra caralho! Tá lerdinho, hein? Agora que eu me liguei. Aí ela pega e escreve... Tardado! Esse gato aqui... É o Long Johnson. Então vai jogar água no gato, né? Vou mandar pro The Kiffins fazer uma música. Olha aqui. É o episódio do Chaves. É. Vendedor de ovos. Cabeção. Vendedor de ovos. Sossega. Chaves não, pô. Atrapalhando. Ela escreve no verso o nome de cada um de vocês. É, eu não quero. Certo? Eu não quero, o cara já não quero. O cara foi forte isso aí, não. É grupo privado, Chaves. É só ela sair do grupo. Vai ficar uma putaria demais. Ela pega vários pergaminhos e entrega um pergaminho pra cada um de vocês. E fala, basta vocês colocarem uma gota de sangue no pergaminho. Pra participar ou pra abrir quando... Pra participar. Então, pergaminho em branco. Não tem nada aqui? Põe uma gota de sangue. É o cacete que eu vou. Ai, é assim que você ganha D4. Peraí, com que arma que você acertou? Dependendo como for, já não é certo. Com a coisa do vento. Esse é pôr o braço da criança. Ok. O Anix agora tem 1, 2, 3, 4, 18 contas no cara, no tomo cara. Pegou o pergaminho de todo mundo. Ok, quando põe seu sangue ali, aparece tomo cara, seja bem-vindo, Anix Remo. Olha, apareceu seu nome aqui. Tomo cara. Oh, você não vai parar de sangrar não, caralho? Parou, pronto. Tá feliz? Lógico, você é doente, menina. Isso aqui é pegar minha alma, você é louco? Se ele mete um relâmpago nele, vai pra ele parar de reclamar. Relaxa, você já tá falando a verdade. É tudo bem, mas eu não saio dando sangue assim com os outros. Por isso que eu peguei. Mas não pode, você sabe que tem sangue dando, pode fazer na mão errada de uma pessoa errada? Mas era na minha, agora irmão. Vocês deram. Exatamente, foi errada. O sangue foi pro Mark Zuckerberg agora. É, isso aí foi o. Você deu ok lá nas políticas de uso. Só descia e deu ok. Exato. Só agora será minha, pau no seu ralo. E ela deu ok pra você. É. Ela não clica aqui, ó. Foi. Só foi. Tá aqui, ó. Opa! Não, não perde tempo lendo isso aí, não. É só dar ok. Tá, o que eu faço aqui agora? Imagina que. Olha lá, o papel foi! Que da hora! Que legal! Onde está o som? Tem um passarinho nele? É vibração, o papel vibra. É o papel vibra. Pode deixar lá, olha lá! Para de soprar vento, mulher! Ok, agora vocês têm a rede social de Sigil, pronto. Meu, olha que legal! Ai, ai, ai. Virou top screen agora? Ih, vai lá! Olha o negão do cajado, ó. O negão do cajado. Você começa a ler as coisas que estão ali, né? Você vira de um lado, tem mais coisa escrita. Você vira, já tem outra coisa escrita. Eu vou procurar assim, ó. Dá pra procurar usuários? O que, que é essa foto aqui? É Ramunaptra. É a bobagem, né? Grafia. Aí cada vez que você vira, né? É como se desse uma rolada. Ui. Quando você vira pra trás, como se você só desrolar. Isso é putaria, velho. O negão do cajado. O negão do cajado. Aí depois da quarta vez que você vira e que você tá lendo as coisas, aparece uma imagem de um gatinho. Depois mais outra e mais outra. Olha esse encantamento aqui, cara. É a gemidão? É a gemidão de Sigil. Por que tem um gato tocando uma harpa? Porque ele é bardo. Você vê um gato correndo atrás de um imp? Eu pergunto, será que você procurou? Vamos voltar aos... Dá pra procurar. Eu procuro o cara que escreveu o livro dos Beholders. Ah, o Ronassic? É. Vamos usar a coisa aleatória. Ariel, eu me sinto dando uma garrafinha de fumacinha mágica pra ela agora. Que rolou? Vai procurar o cara que escreveu o livro dos Beholder no Tomo Cara. Eu não entendi. Dá pra ela, não. Que ele deu no 13ª Era. Ah, fazia tudo? É, que sabia, tinha todo o conhecimento. Caralho. É limitado, é só as pessoas que estão sabem. É, mas o cara é um estudioso de Sigil. Você acha que ele não faria parte de uma rede de informações? É claro que não, vai ficar perdendo tempo com essa merda. O cara não vai pra fazer pesquisa. Se for informações verdadeiras. Fake news, já tem fake news. É o que mais tem? É o cansa no ralo. Quem quiser, ela tá em flopia, né? É, do lado. Que não está no Tomo Cara. Como você procura a pessoa? Ah, ela ensinou, é assim, ó. Eu te ensino como é que faz. Você escreve com uma pena o nome da pessoa. E aí aparece um monte de pessoas com nome parecido ou nenhum resultado encontrado. Vou procurar então os dois amigos do candango aí que tava petrificado aí. Ok, aparece escrito Error 404. Também não acho. Beleza. Só pessoas desocupadas de Sigil que tem acesso a isso. Geralmente quem tem coisa pra fazer não tá nesse negócio, tipo Ronassic. Peraí, eu tô agora, você quer dizer que eu sou um desocupado? É, tem duas contas ainda. A conta fake, a conta verdadeira. Que eu me afeque. Tem duas contas ainda. Na verdade, as duas são fake, né? É, que porque não aceitei nada. Exato. Ela cochicha baixinho pra si própria, né? Se eles estão admirados com isso, imagina se eles conhecerem o apenas admiradores. O que, que é isso? Essa eu me liguei. Eu também. Essa eu me liguei. Olha o pack do pezinho vindo. Olha o pack da grama. Entendi. OnlyFans. Ok. Estou no Facebook agora. Tragamos o D&D agora. Tragamos tudo. Bem, vamos. Guarda isso. Fecha essa conta, vai. Quando ele pega e guarda assim, vocês vê um monte de gatinho ali. Só aqui, ó. Tô prestando atenção, pra falar. Pra falar, por isso que eu falei que o Rony que aconteceu. Tá acontecendo uma fofoqueira nas Beholder? Os robôs bot, será? A queda, nova líder eleita. No título da matéria, a queda. Bem, vamos voltar para os túneis? Vamos. Agora já estamos devidamente equipados. Estamos devidamente brilhando. Como eu guardo a aquecida da Top, eu guardo. Ok. Aquecida, né? Porque, não... Porque não é mais. Porque a Top não tá. Sério? Eu sei que você guardou para mim. Oh, eu menti. Mentira, eu sim. Você tá lendo sua mochila, eu tô vendo. Ah, tô ouvindo nessa mochila. É, tô. Deixa eu ver se eu ouço, peraí. Ouviu. Ah. Falou ouvir, né? Se ele tem um papel vibrando ali na sua mochila. Eu não sei o que é, não. Ela vai botar bagulho vibrando aqui só pra. Ai, meu saquinho. Ok, vocês saem então pro corredor. Novamente, fecham o plano do Griel e jogam um D100. D100? Quem é o Griel? Não fode com nós, hein, Champ? 56. 56. No meio, né? Na metadinha. No meio é foda. 56? É. Ok. Bom, vocês se tornam. O local onde vocês pararam, quando vocês estavam andando. Vamos parar aqui, vamos abrir. Abre, né? Quando vocês voltam, vocês começam a prestar atenção em volta no ambiente. Tem um monte tudo de olhinhos, né? O local de onde vocês vieram e. Um D6. Deu seis aí, James. E seis túneis. Puta que pariu. Já se um, caralho! Ok, hein? Você que pediu seis. Eu viro pro beholder e pro cara e falo assim: e aí, pra onde que é? Joga 6 vezes um D6. Então. 3. 3. 5. 5. 2. 2. 5 de novo. 2. Outro 5. Vai. 5 de novo. Outro 5. 6. E um 6. E um 6. Certo. Bom, tem um túnel pra trás, que é por onde vocês vieram. Existem três túneis assim à direita. Um túnel que vai pra cima e um túnel que segue pra frente. No sentido oposto de onde vocês vieram. Pra baixo, o túnel. A gente desceu pra baixo e depois disso a gente parou. A gente abriu o portal depois que desceu. Aí chegou e agora tem uma bifurcação. Se fosse uma, tava bom. Eu consigo me transformar em beholder? Sim. Joga um D100. Um D100? Não, um D6. Alguém. Tá jogando, joga aí, vai. Tira. Não, quer saco. Sempre quer saco. Ok. Pergunta tudo. Quatro? Tá, o ambiente ele tá normal. É um ambiente quente, abafado, como todos os túneis onde vocês percorreram anteriormente. A impressão que vocês têm é de que o próprio ar ele é pesado nesse ambiente, difícil de respirar. E agora você vai jogar. Joga um D10. 3. 3. Ah, não. 3. Ok. E agora você vai jogar. Cadê? Um D20. 10. Dez. 9 a 13. Criou uma emoçãozinha, né? Tá muito. Meia. Ok. E agora você vai jogar 3D12. Tá quase indo, hein? 11, primeiro. 3 no segundo. 12 no terceiro. Ok. Bom, primeira coisa que acontece. Quando você joga um outro. Agora você vai jogar um D6. 2. 2? Ok. Beleza. Esse local que vocês saem. Tá? O ar ele está mais pesado do que nos ambientes onde vocês estão. Mesmo vocês estando naquela cidade cheia de beholders, o ar ele está mais pesado, mais difícil de respirar. Um ambiente mais claustrofóbico, mais opressor. Certo? Esse lugar onde vocês surgem, né, onde vocês saem, quando vocês saem do plano, fecham o plano e vocês começam a vasculhar ali, subitamente vocês percebem os itens mágicos de vocês perdendo o brilho, perdendo o poder. Você sente a sua conexão com a magia, né? A conexão de vocês com a magia se perdendo, se esfacelando. Tá? Vocês estão ficando com anti-magia. Mas apesar. Acho que foi. Acho que é suspeito. Talvez, acho que. Já deu. Deu? Lula, presidente. Deu Lula. Falta 1,55% de apuração e o outro 1,6% à frente. Então, ah, só aquela porcentagem de. Se todo mundo agora faltar votar no Bolsonaro, já não ganha mais. Foi acirrado, é sem fogo. Não, pô. Faz 2% de diferença. Tá 1,6%. 2% é muita coisa, cara. Pra eleição presidencial, eu acho que é muita coisa. É 2 milhões de votos. Ah, é ridículo. Vai começar a bater fácil, vai começar a acelerar. É o tipo de coisa que dá pra pedir uma recontagem de votos, isso aí. É o suficiente pra eles justificarem todo tipo de atentado agora. Sincero, não importa os dados, vão fazer isso de qualquer jeito, né? Sim. Mais do que já fizeram? Não, a galera tipo Carla Zambelli, sim, de qualquer jeito. Mas tem uma outra galera que é mais Maria vai com as outras. Se fosse uma diferença maior, perde um impulso. Né? Isso aí dá fôlego pra essa galera que não é tão engajada. Pô, tá aumentando a diferença ainda, não tá diminuindo não, então. Ótimo. Quanto mais melhor. Já de bichinho! Ainda bem que não sentei aí perto. Como que isso daí é vindo? Bom, apesar de vocês estarem num campo anti-magia, os olhos nas paredes olham pra vocês. Reconhecem vocês, se fecham assim com raiva e disparam em vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 6 é nele mesmo. Teve alguém que provocou a grande mãe. 1, 2, 3, 4 no Celerim. Nele mesmo. 6 eu jogo de novo. 2, 1, 2. Dispara um raio na Ciere, um raio no Celerim. Tá, no celeirinho ele dispara nele mesmo, né? Então dorta o raio pra grande mãe aí. Não, não foi. Não foi? Foi pro aleatório? Foi, não. A gente também tem que jogar o nosso. Não lembro como é que é o nosso. Você tem que gastar ação ou reação pra refletir. Você gasta reação pra refletir. Senão você só absorve. Gastar reação? Pra? Pra refletir. Refletir? De volta no conjurador? Isso. Ok. Vem um raio esverdeado escuro na sua direção. Você se concentra na sua armadura. E fala assim, funciona. Reflete de volta pro olho. Aí eu já dou um pulinho, ah, moleque! Funcionou o negócio! Armadura testada, né? É, exatamente. Eu queria testar, parceiro. Eu viro pro cara assim, ó. Muito obrigado, parceiro. Ô, sua arma foi muito útil. Eu é que agradeço. Fico feliz por isso. Joga. Cadê? Qual dado que era? Era um D6 pra ver se 5, 6 refletia ou não tem nada a ver? Eu acho que na armadura não precisa, né? Não, a armadura é reflete. Não, joga um D8. Eu? É. Ai, meu Deus do céu. Funcionaram? 7. 7. Quem não tá com a armadura aqui? Ok. Tá, então vai pra lá. É, convocar Renan, pega a TV temporária. Não, faz do Gabriel então. É todo mundo que tá com. Ah, então todo mundo que tá com a armadura. Ah, ok. Fez no Murin também, por engano. Isso que eu perguntei. Bom. Dispara. Se ele devolve aquele raio esverdeado, atinge aquele olhinho, né? O olhinho se contorce assim e se esfarela. Vira uma poeira preta. Foi mal. Não era minha intenção. Quando isso acontece, vocês têm a impressão de que as paredes do túnel se estrangulam e tudo começa a tremer. É, mas eu falo isso de verdade. Tudo começa a vibrar. Foi mal, não era minha intenção. E aí? E aí, que é isso? Desintegrar. Desintegrar. Desintegrar. E aí, joga agora um D100. Um D100? Sim. É 90, 90 ou 60? Vê se tem pingo no pé. É 90. 95. Eu só vi os do lado, são ímpares. É, 70. Um par embaixo e um par em cima. Vamos ver. É. 95. 95. Tá perdendo da minha armadura. Tem uma borracha? Tá aqui, ó. Eu vou ver. Tem que somar 10 em cima do. Sim, 68. Agora nem passou, hein? Você tem quanto, Pedro? 65. Não pegou um dado. Mas sem itens mágicos eu tenho 56. Joga um D8 agora. Sem itens mágicos eu tenho 58. 2. Sem itens mágicos eu acho que eu tenho 16. A grande mãe tá virando a esquerda, meu. Ok. Tem 71 de PV temporada. Beleza, vai joga! A gente vai precisar desse PV, por quê mesmo? Ah, porque alguém pode bater na gente. Mas alguém vai bater na gente. 6d10. Tudo até vocês dormirem. 6d10? 6d10. Vou perder. É, ou até perder ou até dormir. Primeiro deu 9. Soma o resultado. De todos. Todo mundo raio, todo mundo. Peraí. A gente vai andando na rua assim, 2. Todo mundo acumula, né? Tem mais 10, cara. 3. Mas a minha magia é infinita, eu posso gastar quantas vezes eu quiser. 3, é? Mais um. Tem bastante. Então deu. Começou os tumultos. 9. Carro passando, né? Não, a gente perrando na rua. É, dá pra ver o. Não, discutindo a gente lá pra cima berrando. Tá tendo treta. Ó, 14. 14 com 11. 25. 25, 25 com 6, 31 com 9, 40. Ok. Olha os outros 9, né, que tinha saído já? Não, eu joguei de novo. Porque era pra tomar certo. Um estado, não é? Começa a tremer, estremecer tudo, tá? A impressão que vocês têm é que a luz no ambiente ela diminui e aumenta. O ambiente ele tá iluminado. Vocês não sabem como, mas ele tá iluminado. A impressão é que ele diminui, a luz diminui e aumenta. E aí quando para tudo de tremer, vocês vêm subindo do túnel. Não, aliás, descendo do túnel que está acima, uma orbe de carne com 10 tentáculos com olhinhos. Um beholder. Vou falar aqui, vê que é a grande gorda. Esse beholder, ele tem no seu corpo arroxeado, todo enrugado. Ele tem estrias douradas, quase que brilhantes no corpo dele todo. Ele pega, olha pra vocês, intrusos! Já levanta os tentáculos assim e começa a disparar raio em vocês. Vocês vão reagir. Reação. A gente. Ele tá vindo de cima, né? Então, ele, por enquanto, ele tá fora. Dá uma olhada pra última magia, tem que saber? De algum dos olhos. É. Vocês vão só esperar ou vocês vão reagir? Eu vou falar em linguagem orca. Eu vou falar em linguagem orca. Em língua beholder. Não somos intrusos, não estamos nos reconhecendo, não? Seus olhos já estão velhos, já? Ordens da grande mãe. Eu tô vindo aqui. Eliminar intrusos. Não somos intrusos, ela pediu pra que viéssemos aqui. Opa. Mentira. Não é mentira, presta atenção. Mentira. Mentira. Mentira. Ó. A queda. A queda. Você pode jogar aí um blefe. Persuasão é qual. Carisma. Nada, não tá. Não, não tem problema, mas pode jogar. Bônus, certo? Sim. Não, tá com certeza. Não, ok. Ó, se liga, ouvinte. Eu não entendi mesmo, que filho da puta! Eu tava meio arrumado de mim. O aliado atacado, atacando o mesmo alvo que você, pode gastar sua reação para destruir um ataque contra o inimigo. Então, ok. Tá atacando mesmo. Tá. Então vamos lá. Eu queria até jogar o raio e vocês defendem. Tá tentando blefar contra esse beholder aí. Não seja estúpido, sou eu. O campeão. O campeão da queda. 13. Da queda, queda, queda. O primeiro, pelo dia. Você tá entrando normal, né? O flagre. Vai ficar tudo bem em janeiro. Janeiro fica tudo tranquilo. Quanto deu o seu teste? Medíocre? 22. Tirou 20 natural. Joga o D20 e acrescenta o seu teste. Explode, quer dizer. Exato. Assim, joga um outro D20 e adiciona o seu teste. Vou tirar outro 20, mano. Tira então. É a sua única chance de passar. 34. É minha única chance. Aí tira o. Passa só com bônus. Você passa só com bônus. Intuição. É, não, é o Wisdom, né? Você entrou. É, intuição, tá certo. Intuição? É, fala mentira, intuição. Blefe contra a intuição, é verdade. Você tá jogando save and throw? Save and throw. É, eu tava jogando save and throw, então esquece save and throw exclusivo aí. Mandou 22. Se me deu, tá dado. Não, não. Se joga. Se deu, tá dado. Tomara no pé do fio. Tá ali no pato, ele pode não passar com o choque no pato. Ele deu throw. Quanto? 22? É. Mas foi um 20 natural, não, né, mano? Não, não, me desculpa, soma 13, vai. É! Deu 22, só uma 13. Confirma isso? É. Ô, Jason, escuta o primeiro número. Então tá, então eu sou vilão, somo 22. Ainda tô perdendo. Não tem bônus, né? Bônus é só esse bifrão, não tem paciência. É só atributo. Deu, tá dando 19. É burro. Vou gastar um ponto heróico. Você não deu 6? É. Vai tirar 2, tá tranquilo. Literalmente 2. Teu rabinho. 5. Tá dando 24. 22, eu vou jogar, vou adicionar também, legal. Então, vamos lá. D6 contra D6. Como dois. Assim? Você ousa? Morra, imperfeito, sou... aberração. Não sei aberração, sou desamal. O primeiro. Teu cu. Sou 4. Sou Kizamal, o primeiro. Vocês vieram depois de mim. Vocês são os imperfeitos. Eu vou gastar um luck. Caralho. Deu 17 o primeiro. Ixi, deu menos o segundo. Deu menos. É, ok. Mas lá que você escolhe. Sim, é que eu queria aumentar o 17. Ele criou 18 ou 19, 20, né? Ele criou 20. Os dois que já passaram, porque o empate é D, né? Tadinho, tá com medo do sol já, né? Quem a mãe faz na outra, aí pra não ficar com ciúme. Certo! Ele olha você. Sério? Sim. O primeiro? Sim. Estou de volta. Finalmente! Vamos expurgar todos os impuros, os imperfeitos aqui. Começando por essas criaturas imundas que empesteiam. Mestre, por favor. E aí começa a virar na direção do grupo. Já viram porque você mandou o mestre, por favor. Mas primeiro a gente precisa ir naquele lugar. Então, por favor, nos dê licença. Que lugar? Você sabe. Não sei. A escuridão. Eita. Joga um D6. Pergunta se você quer ir junto. Não, peraí. Não, pra ele levar lá. Na pior das hipóteses, a gente joga ele lá dentro. É, joga um D6. A gente tem duas pessoas que sabem onde é. O cara consegue, né, velho? Tá bom. Tá jogado, 4. Já menos 4. Não, você tem que tirar 6, parceiro. Então. A escuridão. Sim. A escuridão perversa. Sim. Precisamos ir lá, a pedido da própria... Como é o nome? Da grande mãe. Você esqueceu o nome da grande mãe? Por isso que eu retornei. Pra lembrar o nome dela? Não, por isso que eu retornei pra cá, porque foi ela que pediu pra que fôssemos até lá. Quer dizer, que eu fosse até lá, mas aí eu peguei esses escravos aqui pra poder me auxiliar lá. Você sabe como que lá dentro é perverso. Sim. Então é mais fácil que eu os jogue lá, eles de alguma forma... Liberem o caminho. Vai jogar escravos lá dentro? Sim. Posso ir junto? À vontade. Só que toma cuidado, você pode também cair lá dentro. Eu não quero que o meu irmão entre lá dentro. Não, eu fico de longe. A gente joga escravos. Telecinésia. Não. Erguendo. São meus. Erguendo. São meus. Erguendo. Telecinésia baixa. Magia, telecinese tá funcionando com a campo de magia. E ele está erguendo o Murin. Eu tô só olhando, eu tô querendo que você tem runas. Tem mais força, né? Porque... Foi aleatório. Fica tranquilo. Pode colocar ele no chão. Ele tá sob meu comando. Fica tranquilo. São dóceis. Sim. Vamos então. Por favor. Primeiro. Como que é o seu nome, irmão? É que eu comia ali atrás um goblin e tava um pouquinho indigesto. Tava com um goblin um pouquinho indigesto. Shadows. Certo. O seu nome será falado pra grande mãe. Obrigado, grande primeiro, Kisamal. Ok. Ele vai indo, então, ele vai na frente aí. Se ele liberou então, o chão. Eu tô na telecinese, eu tô de boa. Se ele liberou o chão, eu sou telecinese, beleza. Ele vai me carregando na telecinese. Ixi, de boa. Ele tem runa? Tem. Ele usa o poder das runas. Está nele. Mas ele tem marcado alguma runa ou não? Ele não. Só tem o poder. Só tem o poder. Ele sabe que ele usa esse poder de runa ou ele sabe que é diferente de alguma forma? Não dá pra saber. Não, vai ter que investigar. Ele só sabe que ele pode nomear e ainda funciona. Uhum. É estranho, mas. É. Ele tem o poder de sair dos caras. É. Ele é o especial da grande mãe. Não, é porque ele é um verdadeiro, o resto é tudo aberração. Mas por que eu não tenho isso? Isso não é verdadeiro. Eu sou o primeiro? Mesmo assim, o primeiro defeituoso. É, se você veio. Você veio antes da rua. Chegou, o bichão tá aí. Ah, beleza. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Leva o celular. Ai, eu acho que tá trancado lá, aí, ó. Tá o novo em arco-íris, ó. Põe aí. Bom. O Beholder deu mais um bônus pelo seu 20. Gosto. Fudeu. Ele vai guiando vocês. O Ignatrix vai guiando vocês também. E pouco a pouco ele vai se lembrando e ele percebe, né, o blefe, né? Então ele fica o mais calado possível. Ele vai falando, sim, eu me lembro desse caminho agora. Passei por aqui e vai narrando os eventos, os locais. E aí vocês vão avançando. Túneis afora. Certo? E um de vocês vai jogar um D4. E por todos os bônus que vocês têm. Beholder, Xamal e o próprio Ignatrix, é só você não tirar. Eu tenho o seu kit, pô. Puta pressão do caralho, já. Eu não vou nem olhar. Um D4, é só não tirar um. 4. O dado se camuflou. 4? Eu não queria nem ver. Ó, antes. O Beholder ele pega e fala. Joga um D8 também. Antes, já. Posso deixar uma ação preparada? 6. 6, ok. Minha ação preparada seria olhar pra Ciele. Uhum. Porque eu sei que ela tem um esquema de linkar bem junto lá. Aham. Uhum. Pra eu poder, tipo, você dar aquelas piscadas pra eu entender, tipo, o código Morse. Uhum. Pra linkar as mentes, na hora que a gente estiver numa área que tiver o uso da magia. Mas apesar que ela usa runa também, né? Sim. E aí eu falo, da magia, runa. A hora que a gente estiver próximo... É próximo de onde a gente tem que estar, né? No caso da escuridão lá, perversa. Combinem um ataque de runa nele pra tentar matar ele num ataque só. Porque ele é bem poderoso, dá pra sentir isso. O machado tá brilhando ainda? Tá, depois volta a brilhar, apaga de novo e vai e volta, né? Mas nesse local o machado tava. Ao meu sinal. Ao da runa. Ao meu sinal. Não era um campo anti-runa, só um campo anti-magia. Ao meu sinal, todo mundo ataca de uma vez. Ok. Campo anti-runa, campo anti-magia mesmo. Certo. Vocês vão avançando, até que vocês finalmente chegam a uma parede. Um beco sem saída. Ele tá de costas pro beco sem saída, olhando pra vocês, né? Ele fala, chegamos! Além da parede está a sombra. E aí ele se vira, vai na frente, olho central aberto, a parede desaparece. Quando vocês atravessam, vocês olham lá na frente e vem um globo de escuridão gigantesco. Já chegou? Sim. Um globo de escuridão gigantesco. E ele vira e fala, aí está a grande Xamal, o que buscava? A sombra. Muito obrigado. Ok. A Nyx fez sinal pra você ativar a runa, linkar as mentes, e falou, quando a gente chegar no local, ataque de runa, na máxima potência pra matar esse cara, que esse cara é forte. Ao meu sinal. Claro. Qual que é o rolê mesmo da chave lá? Que a gente tem que chegar num lugar, como que é? Onde os homens não vêm. É. E alguma coisa domina ali. Onde os olhos não vêm. Cheguei! Cadê seus papéis aí que estavam soltos? Você tem aí? Uhum. Ótimo. 8 e 10, não só a última cena, últimos 5 minutos. Só o tempo da gente talvez chegar na porta e falar, entrando. Ah! Chave de bronze, porta bronze, ocultista, imenso, tá? Uma habilidade que o combinete oferece, vigiada por incontáveis homens, onde 3 e 3 se somam, além do painel que por eles não é visto. E que se abre para onde até mesmo a própria consciência pesará, um fardo será. É o painel que não é visto, que é a parede secreta. O que vocês fazem? Acho que você vai querer entrar lá para ver? Amor, nesse período então. Não! Vamos jogar escravos! Amor, virando o olho de telecinese. A gente vai entrar tudo junto. Pode jogar eles na frente, eu preciso entrar também. Sim. É uma aprovação. Omar, você consegue propor nada também. Enquanto, tipo, depois que a gente faz isso, o que eu vou fazer? Eu vou, tipo, carregando a runa pra hora que ele der o sinal, eu já ter, tipo, um poder maior acumulado ali pra tipo, concentração? É. Ok. Um turno concentrado, então. Vou jogar os escravos lá, mas eu não entrarei, grande Xamal. Ok. A morte aguarda naquele lugar. Então, eu preciso entrar lá dentro. É uma aprovação da grande mãe. Não. Fique tranquilo. Não. Foi ela mesma quem pediu. Não, não. Fique aqui e não deixe que ninguém me atrapalhe. Está bem, jogarei os escravos. Pode jogá-los. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu ajudo você. 1, 2. Murim. Telecinese em você. Tá, aí a gente tem que fazer um... Save de força. Save de força, né? Joga aí um save de força, então. Pode falar, mano. Pra fazer ele... Pra resistir vai ser pior. Você tá resistindo, cuzão. É verdade, né? Tô fazendo... Alô? Eu... Não vai resistir? Não, tá tranquilo. Ok. Não, porque... Ele tá se passando por escravo, senão vai falhar o bagulho dele ali. Né? Sério? Legal, ergui o muro e joguei dentro do globo de escuridão. Ó, a hora que ele joga o muro lá dentro, lá, eu começo a pegar a galera e jogar ao mesmo tempo e eu já vou indo. Pra não deixar ele sozinho lá. Vai tá tranquilo. Entendeu? Ok, você vai entrar lá, vai todo mundo entrar. É tipo assim, é, em de, sei lá, de 5 segundos eu tô todo mundo lá dentro já. Não, não precisa subir, filho. Entendeu? A hora que eu tô, jogando a galera, eu faço contato mental, se ainda estiver ativo, com o pessoal, e falo, é, tentem criar um elo, uma luz imaginária, alguma coisa que só a gente consiga ver com nossas próprias mentes. Meu machado brilha lá dentro? Saca? Repete, eu fui jogado. Tentem vocês criar algo com a runa para que só a gente consiga ver lá dentro, mesmo que seja só na mente, pra gente não se perder. Como se fosse uma corrente ligando todo mundo. Tá? Como eu fui jogado lá dentro, Jeff, meu machado tá brilhando? Não, mas peraí. Tá funcionando? Antes do cara. Você não enxerga nada. É, lançar o Murray, a gente vai atacar o cara, não vai deixar o cara. Não, meu sinal. Você não deu o sinal ainda? A hora que ele jogou o Murray, eu deixei fazer o telecinese de jogar vocês junto pra eu ir, e eu ir junto também. O Murray eu enxergo lá dentro? Não. Mesmo enxergando a escuridão mágica? Não. Então é runa. Runa de escuridão? De sombra. Sombra, isso. Eu faço um assovio lá dentro. Dá pra ouvir? Ouvir? Você tá lá dentro? É, vai ser todo mundo jogado. É, vai ser todo mundo jogado. Ok. Primeiro turno, chegamos. Chegamos. Uhum. De momento de hesitação. Segundo turno, conversamos. Computo os turnos. Okay. Terceiro turno, joguei Murin, jogou Celerin? Sim, pode ser. Ok. Mas eu queria jogar todos. Tipo, tá ao mesmo tempo, telecinese. É um alvo. Gaste ponto heróico. Eu posso usar vários olhos. Ok, e... gastei, só tem um olho de telecinese. É um olho só, fiz. Não tem cinco olhos de telecinese. Gastei um ponto heróico e joguei mais um. Joguei Cieira agora. Eu faço telecinese, magia. Pode. Só que aí você vai foder o bagulho dele, porque ele falou que nós é escravo. Não, eu não recebo escravo rebelde? Mas pode. Se você não quiser foder com nós, você pode, vai. É você. Não, pode resistir, fazer save de força. Também não pode resistir. Não? Foi o medo, né? Foi. Né? Foi. Não, é. Jogou. É força, parceiro. Eu tenho eu 15 de força. Tem que carregar. Eu passava só no bônus. Não, você não precisa carregar nada. Não? Tá. Nesse local, não. Tá. Então, tá, é eu não. Quem foca? Legal, né? NPC. É. Usou e jogou os NPC. E, tipo assim, eu vou gastando jogando e vou indo pra frente também. Ok. Vou parar só papá pra depois ir. E eu vou falando com ele e vou jogando os caras. Quarto turno, você entra então. É. Ele ficou do lado de fora. Sim, então, boa. A minha intenção era. Não vai entrar nem fudendo. Não batalhar. Nem fudendo. Ok. Lá dentro, vocês não enxergam nada. A única coisa que vocês sentem é dor. Uma dor excruciante. Indescritível. Sombra dói? Dói. Muito. Muito. Vocês ainda entraram um turno antes. Vocês vão se fuder duas vezes. Caralho, então vamos ver. Porque vocês estão no nível zero. Chegaram na coisa. Um, dois, três, quatro. 4 vezes 3 são 12. Eu preciso do rolador de dados. Peraí, meu bicho. Eu tô com um problema aqui de superlotação no meu colo. Me mandou. Não vou rolar isso aqui na mão nem fudendo. Fala quantos dados são. 19 mais 12. São 31. D8. Vai por tipo de dado, amor. Nesse aqui é por tipo de dado, tá? Tá, 31 D8. 31 D8 mais alto. Mais X, isso. Quanto que é o X? Tem que eu mostrar. Peraí. 58 são 78 mais 80. Ah, não, pera. Mais 82. Ah, então 82 eu sou. Então é 31 D8, né? Isso, 31 D8. Dá 157. 157. 52 ou 58? 57. Não, o bônus. É 82, não é, amor? Mais 82. Mais 82. 157, 257 com 2. É, 7. Ah, tá certo, 82. Ah, 82, tá certo. 239, é isso? Isso. 239 pontos de dano. Ok. Tá. Ok, dá pra reduzir a metade. É uma salvaguarda de constituição. São quatro mesmo? Um, dois, três, quatro. Isso. CD 70. E aí, que tipo de dano? Dano necrótico. Rúnico. Ou seja, ninguém tem resistência. Ninguém tem resistência. Ó, o chefe já ia começar a contar os seus. Não, não, não, não. Melhor, galera. Tá. Salvaguarda de Constituição CD 70. É, falhei, lógico. Ninguém passa? Lógico que não. Azar de vocês. Então, 239 pontos de dano necrótico rúnico no primeiro turno. No primeiro turno eu não tô lá, não. 20 não passa. Eu também. Eu entro no quarto. Tá no quarto turno lá dentro? Não. Não, entra no quarto turno. Ah, entra no quarto, ok. Aí, no quarto turno, vocês entram lá, então. Vamos lá de novo. Joga aí de novo. Ó, mesma quantidade de dados. 19 mais 12, né? 31 D8 mais 82. 39 mais 82. 139 isso. Mais 82. Tá, 211, 221, né? Vai ser sempre mais 82? Sempre. 239 de dano. 221, é isso? 239 de dano, e a mesma salvaguarda, CD70. Eu consigo sentir. Ah, Jeff, vai tomar o dano de tempo, não. Você tem, não passa. Com 20 natural, não passa, então. Certo. Eu consigo sentir a magia ainda. Não compelei quando nem joga. Não. Tu não sente sua conexão com a magia. Amor, na hora que eu vejo que a gente vai tomar dano, então. Mas a armadura do gato fica reflete, né? Eu vou castar o negócio de runa que eu tava acumulando e vou tentar ajudar a gente. Beleza? O link mental ainda tá funcionando? Tá. Mas eu não deixei. A gente precisa criar como se fosse uma corrente amarrada da gente, pra gente conseguir enxergar mentalmente que seja, pra gente não se perder. E pelos meus cálculos, eu não consigo ficar tomando esse dano necrótico por mais que 10 segundos, não. No próximo, provavelmente, eu vou morrer. Caralho. Uhum. Quanto foi o segundo? Você consegue fazer alguma magia por... Ah, sim. Quem tá lá... Ó, cada turno lá dentro, vocês têm que fazer um teste de morte. A CD é 70. Peraí, além do dano é só esse teste de morte? Vocês estão morrendo. Além do dano? Além do dano. Ou seja, teste de morte 70. 70. Tá. Eu aguento... Morre. É. Eu aguento... Não, você morre. Não. Aguento o quê? É teste de morte, não teste é? Teste de morte, velho. Três turnos é morte. Três turnos, tio. Três falhas é morte. Ou seja, a chance de você ter morrido é grande. Você tá lá três turnos. Não, dois turnos. Dois. Ô, mano, quem resiste o dobro do que pessoas normais? Faz seis turnos? Não. Três turnos. E morte. Ok. Bom, agora é hora de. Vou castar um negócio, amor. Runa da vida, por exemplo. É porque eu só bato com runa da vida, porque minhas runas de fogo, essas coisas não é boa, não. Não tem nenhum. Não dá pra sentir nenhum campo de magia nele. Sim. Conexão com a magia desapareceu. Você ainda sente a sua runa da eletricidade em você. Mas magias... Inclusive suas magias divinas não funcionam. Eu vou tentar com a magia. Nós só tem, nós só tá sem por enquanto. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar englobar a gente com um campo de vida ali pra gente conseguir sobreviver. Ó, proteção contra a morte seria. Proteção contra a morte. Não tem magia, por exemplo. Vai carro da runa. Ué, carro você faz coisa melhor que proteção contra a morte. Entendeu? Tá. CD 70. O que que os três turnos vão me dar? Os três, quatro turnos aí vão me dar? Que eu fiquei concentrando. Você não tava concentrando na runa da vida, né? Tava, porque eu ia bater com a runa da vida. Porque fogo eu não tenho muito. Essas coisas eu não tenho muito. Você ia bater com a runa da vida? Você ia dar ponto de vida temporário não, pro Beholder? Não, eu posso tirar a vida do cara. Tá bom. Então pega aí as regrinhas de runa. Tem descrito o que faz com concentração. Tem? Tem. A cada rodada de concentração, você recebe mais 5 no teste de runa. Cada rodada de concentração impõe um nível de gestão extra em caso de falha na vanguarda de constituição. Beleza! A dificuldade é 70 pra você passar e criar o campo pra te proteger. Eu poderia fazer, mano. Não, eu queria fazer pra todos. Sim, pra proteger todos. Tá. Passou quantos turnos aí? 4. Então é mais 20 você tem? É. Eu queria fazer com a minha runa da. Okay. Ah, eu tô te dando uma inspiração barca, foi o que você sempre fazia. Ok, tá. Joga aí. Tá ótimo. Deu 8. Pô, mas. Que runa que eu poderia usar aqui? Deu 8, eu joguei pra mim. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Esse é meu. Mais um. É, tá ótimo. Você pode agarrar mais um D6 também. Vamos lá. Esse daqui eu tava tentando ver se tinha magia. Então é 18 mais 20. 38. 39. Mais 34. 72. Mais 1. 73. Tá vendo? É o 1. 73, amor. Ponto heróico. 1. Ponto heróico. Tô rerolando. 3, 73. Tá passando. O que mais eu posso fazer com ponto heróico nessa situação? Nada. Já gastou 2 pontos heróicos já. Dá pra nós. Gastou ponto heróico, gastou ponto heróico. Vou pegar minhas regrinhas da casa e ver se eu consigo fazer mais alguma coisa. Eu vi que ele tava dental no seu bolso. Não tem minhas regras da casa aqui. Mas você é o mestre, fofinho. Quer adicionar mais um D6? Quer usar uma inspiração bárdica? Usar uma inspiração bárdica é uma boa. Não, usar uma inspiração bárdica não dá, né? Como vou usar uma inspiração num campo anti-matéria, anti-vida? Gasta um ponto de feitiçaria e dá um D1 pra você ficar um bardo que é redução. Que ponto de feitiçaria? Tem uma magia que o Bredão faz isso, não tem que você dar um D8 de redutor? Bane. Isso, Bane, pronto. É um D4. Isso, é um D4. Joga um D8 se você quiser. Vou gastar meus dois últimos pontos heróicos. Pra rerolar esse D6. Tô quebrando a regra quebrada. Ok. E vou rerolar esse D6. 2. Dois? Não, 2 é só tirar. Vai tirar um. Quebrando a regra. 5. Tá roubando. Tá lendo por quanto? Por 2. 75. Vou rolar 2 e 4 então. Não tem mais recurso. Se você tirar um em cada, você também dá uns tapas. Vai 6. Ok. 79. Você passa, consegue criar um globo de vida ali. Protegendo você. Englobou a galera. E o grupo. Galera, porque imagina que eles foram jogados juntos, é muito longe, né? Aham. Vocês estão bem? Morreu. Mais ou menos. Quanto é o segundo dano? 221. 221. Isso. Aí eu tiro 30, 190. É, quem tinha aqui. O Silverin deu 73, não esquece. Pra vocês, não tem, né? Isso. E aí? E aí? Última ação de vocês de hoje. Pera, quer saber? Isso aí tá, melhorou, tá afetando a gente tá sendo consumido por essa escuridão? Vocês estão dentro de uma redoma que a Sierra criou. Vocês não sabem o tamanho dessa redoma. Vocês teriam que pôr o dedinho pra fora pra descobrir. Não foi, não. Mas a sensação que você teve, Anix, é como se você fosse esmagado por todos os lados. de fora para dentro e de dentro para fora. Ao mesmo tempo que em você era aquecido e resfriado a temperaturas inconcebíveis. E ao mesmo tempo que todo o ar de dentro do seu corpo era retirado, tirando seu fôlego. Era a sensação de morte, inevitável, cruel, dolorosa. Agora nesse momento, um alento. A Cirila tá lá concentrada e se ele, você sente o seguinte. Se eu fraquejar, já era. Se você fraquejar, já era. E a sua esfera, você tem que ficar mantendo em concentração ali e você sente ela diminuindo de tamanho. Certo? O ambiente ali, o opressor, esse campo anti-magia, anti-vida, anti-matéria, né, anti-existência, ele tá consumindo o seu próprio campo de vida. Não faço a mínima ideia. O que vocês fazem? Alguém tem ideia? Deixa eu ler um negócio aí, Brad. Vê se eu ler um negócio, dá uma ideia do que pode, da onde a gente tem que ir. Depois, na carapaça do troll, a questão da como funciona a regeneração dela, se é por no começo de todo o seu turno. Em meio de escamado, a temporalidade sucumbe, a época perece. Ligada com o contato dos olhos, com 3 e 3 em soma, além do painel que por eles não é visto, e que se abre para onde até mesmo a própria consciência pesará, não pardo será. Sem favor, eu vou deixar de prata. Vamos só dar uma localização daqui. Talvez. Será que é a mesma coisa da. Talvez. Ah, suponho. A mesma coisa do negócio do filme dos Vingadores da Pedra da. Da Morte? Não? É. Pedra da Alma. Pedra da Alma? Sacrificar alguém pra aparecer? Acho que não. Então, teste da parte. Às vezes a ideia pode ser a mesma, mas não. Oi? Dá pra sacrifício. Ouvir as coisas? Ouvir dá. Inclusive o pergaminho vibrando na bolsa. Posso tentar uma coisa? Claro que pode, Julinho. Eu pego a. Eu tenho que chamar atenção aqui. Ah, não tem como, né? Eu vou pegar o. A eletricidade e vou atirar pra frente, ver se eu consigo ver o disparo do raio. Iluminar o caminho. É, pelo menos ver onde estão de baixo, se eu sinto alguma coisa. Uma da eletricidade. Pode, você dispara a runa da eletricidade e não vê nada. Tudo escuro, vocês não estão vendo vocês próprios. Vocês se ouvem, se tocam, se sentem, mas não se veem. A eletricidade não emitiu luz nenhuma. Nenhuma. Porra! Mas bateu em algum lugar? Dá pra sentir ou muito longe? Dá pra sentir, ouvir um estalo próximo ali, como se estivesse batendo na parede. Escuta, vocês não têm runa de luz, não? É, então, por isso que eu queria usar o Griel. Eu queria ver se ele tem runa de luz ou mesmo com a runa da vida pra mudar a visão nossa. Você não tem? Pra um gente... dos dois? É, eu tenho. Não, tipo um dos dois. Não, eu não tenho nenhuma. Cadê? Porra, luz a gente tá. Mas não, a gente não pegou a pedra, a marca da runa. A gente só tem a pedra, mas acho que ficou lá na. Com os deuses. A luz. Vocês... Mas a gente tem a marca. Vocês pegaram com o Carlinhos, a luz faz tempo. Sim, a gente tem a runa, mas não sei se a gente tem a marca. Eu tenho todas. É que eu tô concentrado no negócio da vida, então imagino que eu não vou conseguir fazer outras coisas no momento, certo, mestre? Ele não tem. Nossa, ajudei dando errado. Só você deve ter ficado com todas as marcas. Talvez a Lisbeth tenha. Talvez tenha. É, o Grial não. Eu calculei dando errado, era pra ser maior. Então tá bom. Era pra ser 32D8. Tá bom. Mais 82, mais 88. Tá ótimo, né? Já parou os vagão. Ah, já anotei aqui o dano correto. Dano lá no peito. Esqueci. Já, filho. Okay. E aí? Você não tem a de luz, Carlos? Só peguei as elementais e a outra, que é a única diferente que eu peguei pra dar. Eu consigo fazer outras coisas enquanto eu estou concentrado ali ou não? Vocês conseguem fazer uma quantidade de... manter concentração e fazer outras coisas. Consiga. E vocês conseguem, em regra da casa, manter efeitos concentrados equivalente ao bônus de proficiência. Boas coisas. Ah, então. Ixi, peraí. Então eu vou. Vocês não têm uma runa de luz? Temos. Porque a luz sempre vem sem escuridão. É, então é o que eu pretendo. Sombria. Eu vou tentar. É que praticamente acho que é isso aqui. Usar a runa da luz ali. Pra ou iluminar o caminho ou talvez fazer com que a gente enxergue nessa escuridão. Vocês preferem tipo alterar o nosso tipo de visão? Aí é outra runa, né? É, porque usa a vida pra fazer tipo uma visão de runa. Não, acho visão que, através da runa. Acho que seria melhor a gente ter essa visão pra enxergar esse caminho. É, melhor. Porque né? Se a gente emitir luz, o que não. Tiver aqui dentro vai nos ver. Vai nos ver, pode ser. Eu vou tentar isso então. Vai nos ver, né? Eu não sei se esse mito é verdade. Se você vê, eles vê? É. Geralmente eles respondem onde é. Eu não posso. É sério, quando eu brincava com as pessoas formadas, era sempre assim. Quando eles me viam, eu via eles. Era mais engraçado. Ah, inspiração. Eu vou então. Vou fazer isso, amor. Eu vou tentar, tipo, dar uma visão de runa pra gente. Pra se pôr, tipo, uma runa. Porque eu imagino que é a runa da sombra ali. Que a gente sabe que existe. Né? Pra gente conseguir ter uma visão de runa pra ver através dessa escuridão única. Usando a runa da luz. Pra iluminar. Uma da vida, né? Uma da vida pra criar uma nova visão. Você tem que ter verdade, visão do escuro. Vou criar uma outra visão. A visão além do alcance. Mas eu tenho as criações. Vamos ok. Visão uma nova visão. Visão além do alcance, pronto. Meu Deus. Na verdade seria da alteração, essa, mas tudo bem. É que eu não pensei nisso. É que eu não tenho. Então você não consegue. Tô improvisando com o que eu tenho. Então não deu certo. Tá, você vai tentar dissipar a escuridão ali. Com a runa da luz, alguma coisa assim. Eu quero que a gente consiga enxergar naquela escuridão. Porque dissipar eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu não tenho runa da luz suficiente. É como se ela criasse um objeto mágico. Uma lanterna no zóio. É, igual da menininha lá que permitisse que a gente enxergasse nesse ambiente. É. Seria equivalente a uma visão noturna, por exemplo. É, tipo a minha visão que enxerga a escuridão mágica, a gente vai enxergar na escuridão única. Vai lá, rola o teste. Dificuldade 75. Eu calculei errado. Eu preciso de ajuda. Ainda bem que eu teria passado. Você tem um heróico aí? Você tem o do aniversário lá. Não, eu já gastei. Eu tenho, meu querido. Você não gastou o top? Calma, então. Você poderia fazer com a runa da alma. É, porque, ó, não, eu gastei, eu acho que eu não gastei nada. Resistência. É, você gastou resistência. É, eu gastei resistência lendária. O que eu gastei. Porque, ó, tentando pensar, mano. Eu tenho 34 de vida. Fala a tua inspiração aí, Bredão. 34 de vida? Ah, falhou. Perdeu a concentração, morreu. Que isso? Tem 34 de vida? Não, dá runa. Tá dando 200 de vida todo turno? Ok. Então eu tenho 41. Não, 39. Então, meio droga, hein? Dificuldade 75. 39. 17. Ah, 17 fica 11. Com 39. Dá 16 com 40. 56. Valeu! Calma! 19, calma! Vamos lá! Eu quero. Vamos lá, isso é que é otimismo! Vamos lá! Eu quero usar a proeza extraordinária do Briel que eu usei aquela outra vez. Passou. Passou não, tem que fazer um teste pra ver se vai conseguir a proeza. Eu não sei como é que funciona, né? Acho que é uma coisa de sabedoria, não é? Ele pode usar algum bônus de atributo, alguma coisa. Não tem assim. As bichinhas, amor? Não. Deve ter no 20. Não. Pegando outras coisas aqui? Não. Ele nunca vai preencher esse negócio. Um cabo de energia. Nossa. Ah, vem na fona da classe F. É a classe nova. E a senhora está toda bonita, cheia de brinco. Aí. Só porque o Lula ganhou. Olha, fiz até cachinho de cabelo, tá maravilhosa. Amor, que isso? É o nível 26 ou 27? Não está aqui. Ah, ok. É, pro final, amor. Por extraordinária. Esse é muito cuzão na minha parte de pensar. Eu te invoco, só tô na parte. Teste tem sabedoria, dificuldade igual ao seu nível. 32. Seria sabedoria 32. Mais um 32. Não, dificuldade 32. Sabedoria? Você passa, pô? Você tem bônus pra porra de sabedoria? Sabedoria. Não, tirei 7. Tem 27 por 7. 34. 34. Passou. Só uma 32 no bônus, passou. É. Mas aí eu passo no 75. Aí passa com 7. 56 mais 32, 88. Parabéns. Você tá concentrada lá, sentindo o seu globo reduzindo, reduzindo, reduzindo. Você sente assim, tangível quase, o seu globo de vida tocando o seu ombro esquerdo enquanto você tá concentrada. E aí você começa a sentir um ligeiro ardor na sua pele. daquele campo vencendo a sua concentração e chegando até você. E aí você, com a outra mão, você ergue ela pro alto, ativa a runa da luz. Não vê brilho nenhuma. Nenhum na mão. Runa da vida? É a vida e luz, pra mudar a nossa visão. Tá usando as duas? Foi por isso que deu 75 de dificuldade, senão era 70. É. Não, a dificuldade dela é 75. Então a dificuldade agora é 80. Ah, passei. Ok. Dificuldade base é 75. Eu colei errado porque eu esqueci de contar um nível. E eu achei que você tava somando. Eu também tava somando 5. Não, não, é 75 porque eu esqueci de contar um nível de proximidade. Ah, não, tudo bem. Você ergue a mão, concentra, você sabe que tá brilhando tão forte quanto uma supernova, mas você não vê brilho nenhum. E aí você se concentra nos seus olhos, ativa a runa da vida, se concentra nos olhos de todo mundo. E aí quando você abre os olhos, dá um flash e você enxerga. Todos vocês enxergam, numa fração de segundo, o que está diante de vocês. O que que fim é? Da sessão. Ai, não, não, não, não, não, não, não. Não. Minha existência lendária. Não. O que vocês enxergam é o seguinte... Diante de vocês tem um painel todo quadriculado. Um quebra-cabeça. Naquela escuridão, um enigma pra ser desvendado. Tá trolando! Tomando dano e pra morrer ainda! Fazendo teste de morte! O brilho nos olhos de vocês desaparece. E quando ele vai sumindo, vocês veem uma outra coisa. Uma criatura sorrindo na escuridão pra vocês. Um beholder gigantesco. A grande mãe. Com a carapaça coberta de tesouros. De itens. A grande mãe sorrindo maliciosamente para vocês. No meio daquela escuridão. Ela sorri. E conforme o brilho dos olhos de vocês vai sumindo lentamente, vocês enxergam apenas três coisas. O brilho dos olhos dela. Dos 11 olhos dela. No meio daquela escuridão que vai envolvendo toda a imagem, toda a visão de vocês, o brilho do sorriso dos dentes pontiagudos dela, e no que seria a testa dela, um outro brilho. Nossa, mano. Uma runa concentrada, ativa, uma da sombra. Nesse local em que vocês estão. Desconcentra ela. Quando você olha, você vê e identifica finalmente. Que runa que ela possui? A runa primórdio. A primeira de todas as runas. A mais poderosa de todas as runas. Fim da sessão. Essa é a gente quase, né? Olha, mano, a gente não queria lutar contra a grande mãe, mas vai ser necessário. Mas porra, mano, mas como a gente vai ganhar? Essa questão, como tira vamos lá fazer pra isso? Fora da escuridão. Chão. Vocês não precisam ganhar, só precisam desconcentrar. Desconcentra a runa, acabou. É. Eu preciso quebrar a concentração dela. Amor, já passa o enigma também pra gente que... Não, foi uma fração, se assim, não deu tempo de olhar. Não, deu sim. É que ele não fez ainda o enigma, cara. Mente afiada. Mente afiada? Oh. Mas se é o Anix, não a Toph. Mas o Brad tem. Não importa. Não tem. O Anix teria também. Eu tenho, sem contar que quantos olhos eu tenho. Não tem problema. A gente tá conectado com a Toph. É verdade. A gente tá conectado com a Toph e eu já tive... Muito bem lembrado. Calma aí, deixa eu ver se a Toph enxerga. Né? Eu já me fundi a minha mente com a da Toph. Se liga. A parede, ela é plana. Opa. A parede, ela é plana. Caralho, Di! Presta atenção, cara. Desculpa. A parede, ela é plana. E aí vocês veem que tem seis painéis quadrados saltados em alto relevo. Em cada um desses painéis, né, vocês... Vocês veem que tem quadradinhos destacados, como se fosse um muro de tijolos à vista. Certo? E em um desses painéis, não tem tijolinhos saltados. Que é onde a gente vai ter que montar. Divirtam-se até a próxima semana. Parece um creeper. Parece um creeper. Quando você montar, explode. Preencher assim? Acho que fazer sim, tipo sobreposição? Não, na minha ideia, se eu fizer sobreposição, acho que. Não, pra, todos seriam. Pra mim, pra mim, o que eu enxergo de padrão é o seguinte: os dois do canto ali, obviamente, as As linhas dele na vertical tem a mais. Aí você pode pegar. Tá? Porque assim, ó. Você pega aqui, eu tenho uma linha a mais. Sabe o que? Tem uma linha a mais. Ah, é? Sim. Eu não sei. Não, vai por mim, eu já tatuei muito, muito Pokémon em pixel. Tá ligado? Eu bati o olho e já vi já. A linha da direita e a linha da esquerda já tem a mais. Não, tem 11. Não, porque pixel art. Se você pegar aqui, ó, tem duas preenchidas aqui com os preenchidas. Porém, aqui, ó, tem uma linha a mais. Ah, uma linha a mais. E aqui ainda tem uma mais aqui sobrando. Exato. Manda foto no grupo, manda foto pro Nix, tá privado. Não, mas se a gente não souber o que fazer com isso, não adianta a gente ter isso. Ah, mas vocês vão ter pra pensar, né? Você vai procurar um padrão. Pra descobrir o que tem que fazer. De fato, foi na LED assim, e caça o padrão disso aqui. Eu levei menos de um minuto pra decifrar, mas. Vocês vão. Posso mandar pra tomar no cu? Pode. Não, eu não vou, mas pode mandar.